返せよ。 何これ？ すみません。 着ぐるみでしたら、ほら、ここに！平穏部ちゃん。 体と心とが離れてしまった今をでは。 ダークオニックス。 燃え上がれ、燃え上がれ、燃え上がれ。ダムダム。 ラベンデル。 Vai ter um live show de Doctor Who lá na Inglaterra, deve ser mó legal, eu queria ver. Não sei se alguém vai filmar, já. Não vai ter um streaming disso, não? Pessoas. Inclusive, esse cara que parece o MVBU fez Predadores agora, o novo. Tá ele lá. Fez Predadores, né? O MVBU. Já viu o Afro Samurai, que dubla aquele cara que parece o MVBU? Aliás, o Afro Samurai, ele parece o MVBU. Igualzinho o MVBU, cara. Por que esse cara tirou pra me zoar agora? Eu não entendi qual é dele. Ele tá, legal, ele tá ficando gordinho e tá tendo mais testosterona? Eu não tô gordo. Rolou toda uma conversa, toda uma tensão pra apertar as gorduras do Lime Joe agora em off. Só porque o Luan tava me apertando, o Darko que ele quis me apertar também. Eu falei com ele que não vale, porque ele já é viado, então não pode, não tem graça. Como vocês estão falando que eu sou viado? Você tá falando que eu sou viado? Como assim? Mas o Luan não, o Luan tem essas coisas. É legal ver o Luan quebrando as suas próprias barreiras, né? Então eu deixei o Luan me apertar. Porque ele pediu, né? Ah, mas ele te apertou de uma forma máscula, né? Uma coisa de homem, homem. Deixa eu apertar sua gordurinha aí pra eu ver. É, por aí, vamos ver o nível de gordura nessa sua barriga pra ver se você tem que malhar mais e ficar muito bombado. É isso que faz nas academias? Você, na hora de fazer a avaliação física, eles começam a te apertar? Basicamente, só que a gente aperta com um apertador lá profissional. Ah, tá. O Luan gosta de mais calor humano. É tipo ficar pelado em... Qual o nome daquilo? Não, é... Aquele lugar que você troca de roupa, vestiário. Eu nunca fiquei pelado em vestiário. Eu também não. E na minha seleção do exército eu escapei, né? Eu fiquei só de cueca. Aí o cara olhou e falou assim, você tem problema de coluna. Eu falei, que eu saiba? Aí ele falou assim, você tem um escoliose, um nível bem pequeno, tchau. Aí me liberou. É, então já é uma dica pro pessoal, né? Quando você for no exército, joga o ombro pra frente, falei, né? E fica meio corcunda. O meu irmão tá desesperado, porque ele acha que ele vai servir porque ele faltou 2 anos já. E geralmente eles colocam pra servir só de sacanagem quem é refratário, que diz, né? E aí eu falei com ele, cara, você chega lá todo torto, mancando, piscando o olho, esmunhecando, pega todo ao mesmo tempo e coloca, todas as desgraças. Comigo eu cheguei e perguntou, ah, seu óculos aí, quantos graus você tem? Eu, 4,5, já chega matido, já fiz assim, sabe? Tipo, ferro! A velma, praticamente. mas eu acho que ele parou e pensou, não, eu quero ver esse gordinho de cueca. Aí, isso que eu te perguntar, você ficou de cueca? Eu não. Aí ele me botou de cueca, pediu pra respirar, aí eu respirei e ele falou, não, vai pra lá, vai. O engraçado é o seguinte, eu tava na fila, aí vira um cara e fala assim, eles mandam você soprar na mão pra ver se seu saco incha. Pediram pra fazer isso, pediram pros outros fazerem, pra mim não. Espera, eu comecei a rir achando que fosse zoeira, mas não, eles realmente fazem isso e é realmente pro saco inchar mesmo. Se ele não inchar, o que acontece? Não, o saco inchar quer dizer que você tem hérnia, uma parada dessa. Ah, é? É, o normal é que ele não incha. Mas tem hérnia onde, no saco ou em outro lugar? Pergunte. Eu não sei o que é, eu não sei o que é saco direito. Eu sei o que é hérnia porque eu tinha uma na minha barriga. E eu tirei ela quando eu tinha 4 anos de idade. Por isso que eu tenho 2 umbigos. Eu tenho uma cicatriz na barriga, por conta disso. Você nunca viu os 2 umbigos do Darko? Não quero. É, enfim. News do mês de julho. Agosto não começou ainda. Julho, né? Julho, ó. O Darko ficou maluco, ainda é julho. Vamos agradecer, os animes chegaram. Ah, isso, eu tava guardando pra parte de mês, mas vamos agradecer pro Tang. Obrigado, Tang. Eu quase fiz a piadinha seria de uva de laranja, mas não. Não. Excelente. Mas, cara, a gente agora tá desesperado porque... Lembra, o Luan, aquele seriado que tinha no SBT? Que a garotinha juntava os dedinhos e o tempo parava? E ela batia a palma e o tempo voltava? Orgulhosamente, eu digo que não. Eu lembro e adorava. Junto com o Super Vic e Denene, eram as minhas favoritas. E o que acontece? Eu queria muito ter esse poder. Eu ia parar o tempo, assistir tudo que eu tenho acumulado pra assistir e depois voltaria a viver. Porque esses animes que o Tang mandou vão se juntar a uma pilha já indefinida de animes e seriados. E tem seriado espanhol, tem novela mexicana, tem anime, tem seriado inglês, tem de tudo na minha pilha. E eu não tenho tempo de ver nada. Mas... eu já pensei em ter poder assim também, só que eu faria justamente o contrário. Eu pararia o tempo pra dormir enquanto o tempo tivesse parado. Porque eu queria estar acordado todo o tempo que o tempo estivesse correndo. Seria um perigo eu ter esse poder, por quê? Ia ser tão legal. Muito pouco ambicioso, Luan. Esse é um perigo eu ter esse poder. Não, eu... você pode parar o tempo, dormir, acordar, assistir um monte de coisa e aí voltar o tempo. É, só que no caso, eu tenho uma relação um pouco mais forte com o mundo. Isso que eu ia falar. Ah, então vai se foder. Então eu acho que eu tenho um pouco mais de ambição. Minha ambição é um pouco maior, não? Não, você não merece atenção. Cala a boca. Olha só, que isso que eu ia falar. Eu ter esse poder seria um perigo, porque ia ser tão legal o mundo parado. Ia ficar parado pra sempre. Dificilmente eu ia querer que ele voltasse a andar, cara. Sinceramente. Só ia voltar a andar depois que você consumisse tudo que existisse, ele tinha que voltar a andar pra alguém criar mais coisa. É verdade. Aí você ia querer colocar no fast forward, né? Então, o Tang, ele ofereceu pra gente 20 DVDs, mais um especial com o Yuri. Cara, ele Yuri... mandou um quilo de DVDs. Mas a gente meteu a faca no coitado e ele mandou 50 DVDs pra gente, cara. A gente não, vocês, ninguém me dá nada. Ué, tá aí, que se você quiser, você pega. Cara, você vai gostar de alguns, né? Olha, você tem uma pilha de 50 animes, um computador do teu lado, você procurando no Google sobre o que cada um deles é. É, porque o Livengil foi me dar uma pequena sinopse das coisas que tinham aqui e ele falou: ah, esse aqui fui eu que pedi, esse aqui é do Darko, não sei o que é, esse aqui é do Darko, esse aqui é medieval, esse aqui é do Darko. Ah, esse aqui eu já ouvi falar, mas eu não sei te falar a sinopse. Tipo assim, eu tô te falando a sinopse de tudo, né? Cara, mas é justamente isso, tipo, eu não sei do que se trata, só sei que o título é maneiro, que alguém já viu e é muito legal, e pronto, todo anime é assim, né? Não, ninguém anime... anime porque... ah, porque deve ser super legal, porque é sobre um personagem que faz isso, que faz não, aquilo. Não, as pessoas fazem isso, mas anime em especial eu prefiro evitar sinopses e coisas do tipo, principalmente porque anime é um troço que você só vai entender sobre o que é lá pro episódio 8. Se você for ler a sinopse, você vai ter um spoiler lá do episódio 8. Isso, é o que a gente sempre faz em todo review, a gente sempre fala: ah, essa série é tão legal você descobrir sobre o que ela trata, não sei o que, tipo... é difícil falar: ah, essa série é tão legal você descobrir sobre o que ela trata, não sei o que, tipo... é difícil você dar uma sinopse de um anime sem entregar pontos importantes, porque o legal do anime é você ir descobrindo aos poucos a história que eles não têm geralmente a menor pressa de te contar. Mas a sinopse também, quando ela é muito pequena, quando não é assim, tão calorosa como a gente acaba fazendo, ela fica muito chata. Você lê a sinopse e fica: ah, isso deve ser boring. Então, é por isso que a regra pra você ver um anime é justamente evitar ler a sinopse, você só lê. Cara, procura ver imagem conceitual, procura sentir o baixo primeiro episódio. No máximo, você aqui ou ali acaba pegando um conceito básico da série e pronto, pega e assiste logo. Não precisa ser tão pique com anime, sabe? Você pega e assiste. Você assiste 3 episódios e não gostou, larga. Não, assiste 4. O live não consegue fazer isso, né? Geralmente eu vou até o fim, sendo bom, sendo ruim. Foi o que eu falei. Os animes que eu também não... acontece comigo. Só que quando é ruim, eu demoro mais pra acabar, né? É, os animes que eu realmente não desceu foi Devil May Cry, não tem como. Eu vi 3 episódios, acabou. Fate Stay Night. Eu não vou dizer que é ruim, mas é... deu uma preguiça, porque é tão lento aquele anime. Eu queria começar a assistir isso, mas... Fate Stay é aquela coisa. Todo mundo fala que os jogos são mais interessantes. Então eu não vou nem me dar trabalho de ver o anime, parei, cara. Vou baixar os jogos mesmo, estar na tradução. Eu parei no 8º episódio. Algum dia eu termino, que é bem lento. E agora, esse Line Barrel. Que ele até pediu pro Tang. Não sei pra quê. Eu comecei a ver no Crunchyroll, é bem ruim, sim. Fica muito ruim a partir do 10º episódio. E pelo visto, isso não te ensinou nada. E mesmo assim, você pediu o Tower of Draga, que também era bonzo, né? Não, mas esse eu quero ver. Esse eu vi o primeiro episódio e gostei, pô. Provavelmente vai começar a ficar ruim depois do 10º. E aí você arrastar, blá blá blá blá blá. Mas mesmo assim. Que acontece basicamente com a Gonzo. Não, mas esse ruim das Gonzo eu quero ver até o final. Não é ruim, tipo Devil May Cry, eu vou parar. Não é ruim, tipo, tem 10 episódios bons. Vai que fica bom de novo no final. Entendeu? Vai que termina legal. Então eu tenho esperança. Né? Uma idol do AKB, que já tinha... Cara, agora tem AKB 48, tem ABC 35, tem FXE 69... É tudo 48. Cara, não. É sim, não. Não é. Ah, não, peraí, mas de outra empresa que você tá falando? Cara, são genéricos. Não, tem porque da própria empresa do AKB, tem outros grupos com 48 que servem pra outras funções. Tem um que é pra garotas mulheres mais velhas, que é mais sensual, elas tá dançam de mini-saia tá e tal. Tá aparecendo clones do AKB, são garotinhas, são uma porrada, e tem unidades, são divididos em unidades. Outra coisa que acontece é deles terem um AKB que não é de Tóquio, um AKB que é de uma outra região. Não, agora vai ter um que é da região de Bababla, e aí o AKB que remete a Akiba, Akihabara, vai ter um outro que remete a... Já tem um que acontece isso, pelo visto vai ter mais um agora, né? Mas isso é da própria produtora, se eu não me engano, da Akiba. E depois de já ter feito podcast sobre isso, dois, e enfim, eu ainda não entendo, cara. É muita menina, são todas iguais, as músicas são iguais, elas são todas... Como é que uma pode ser mais popular que a outra, cara? Eu sei que dá a impressão que eu tô chovendo molhado, que eu desaprendi tudo que eu pensei ter aprendido, mas, cara, eu acho que eu entendi, cara. Não. Eu desentendo de novo. Eu tava lendo a notícia que vai ter uma nova unidade do AKB, que é uma unidade, não sei o que, miniskirts, que são garotinhas que usam minissaia. Isso não faz sentido, cara. São todas iguais, sabe? Eu podia ter três se revezando, mudando de roupa. Não, mas peraí, eu vou te dizer uma coisa. É muita garota. Calma. Todas elas vão ficar desempregadas, porque não tem como o mercado absorver tanta cantora solo assim. Com menos popular elas forem, mais chance elas têm de virar atriz pornô, que nem essa agora, né? Tô tentando voltar pra notícia, né? Tô tentando, mas eu quero falar... completamente. Mas eu tô querendo falar de outra coisa. Uma coisa que talvez justifique pra você entender um pouco melhor. Você gostou daquelas lições de inglês com Morning Musume? Gostei. E você percebe que há ali uma variação de personalidade entre elas. Entendeu? O fandom... Cara, não... Morning Musume tem uma que é loura, tanto que é ruiva. Não. Né? A diferença é... Todas iguais. Não, a diferença é exatamente essa. A diferença é que o Morning Musume não são 48, são 10. Então, mas mesmo assim, de qualquer forma, o que eu quero te explicar é o seguinte. O fandom pra sua favorita não vai vir no clipe. Você vai ver todas as garotas iguais fazendo a mesma coisa. Vai vir nessas coisas extra. Cara, é impossível. De photoshoot, de... É impossível, elas têm personalidades tão diferentes assim. Isso realmente é. É muita garota, é tudo igual. Mas é porque tem aquele grupinho de favoritos, o resto é Halek, que fica lá fazendo número. Mas o clipe novo é ótimo. Aquele clipe, sim, é muito bom. Já viu o clipe novo, Luan? Não. Você viu o clipe novo da KB48, Luan? Não? Você não se interessa por esse tipo de coisa? Garotinhos? Você não tem nenhum interesse, né? As coisas pervertidas. Qual é a faixa etária delas mesmo? Acho que a mais nova deve ter uns 12, 13 anos. E a mais velha deve estar lá pelos 18. O Luan tá virando tipo professor de Kodomo de cana. É. Não que eu tenha entendido, mas tudo bem. Peraí, calma. Você tem as suas alunas, né? Você realmente tem. Se uma delas... Não. No cenário hipotético. Uma delas... Don't even go there, por favor. Uma delas perdeu a mãe. Cara, você não quer que as pessoas odeiem a gente mais. Não, calma. Uma delas perdeu a mãe. E o namorado da mãe que morreu cuida dela. Só que é meio que apaixonado pela garota porque espera ela crescer pra ficar igual a mãe. E você sabe disso. Você vai começar a interferir na vida dessa sua aluna pra que esse pervertido não ataque? Cara, eu não vou entrar nesse mérito agora. Você vai acabar morando na casa dela por um tempo? Proteger ela? What the fuck? E se ela começar a ficar de calcinha na sua frente pra te seduzir, você vai fazer o quê? Cara, vocês realmente... Vocês estão querendo... Se você dá mais ódio, né? Se você... A gente tá falando das novas do anime, não foi o que... Na verdade, eu tô contando de fatos que realmente aconteceram no mangá. Você faria uma aposta de cartas com ela e mostraria... Cara, ele tá passando pro mundo real agora. Você viu isso, viu, né? Não. Na Twitch Cam, dois adolescentes. Ele com 16, ela acho que é um pouco mais nova. Eu falei... Eu tô reintroduzindo o Pi no JCast ou você vai deixar? Eu não gosto dessa palavra não, cara. Acho que eu vou cortar. Então eu tô... Nem botar Pi, eu vou cortar. Vai cortar mesmo? Então tá. Eu odeio essa palavra. Eu também odeio, mas eu achei legal falar no ar pra saber se eu ia voltar o Pi. Mas o comentário vai continuar? Tá, vou botar o Pi, mas a gente já falou demais sobre isso. Vamos logo continuar com a notícia. Eu agora, 17. Tá, um cara de 16 e uma garota que provavelmente é mais nova do que ele, não muito, deve ter uns 15 por aí. Vocês eram uma aposta de cartas. O que a gente sabe é o seguinte, na Twitch apareceu o cara com a garota no colo e molestando ela, metendo o dedão nela. E ela reclamando, tá doendo, para com isso e tal. Depois a gente descobre e ele tava prometendo transar com ela se chegasse a 20 mil. Era a virgindade dela, que segundo ele ela era virgem. A gente descobriu depois que foi uma aposta de cartas que eles fizeram, que se ela perdesse o jogo ela teria que fazer isso. E ela... E tudo que aconteceu, eles levaram uma advertência da polícia, falaram, menino do mal, não faz isso. E ela ficou um mês de castigo, sem internet, por fazer isso. E aí o cara que pôs esse vídeo no Foxhair tá correndo o risco de ser preso agora. É. Levar... Por divulgar pro programa infantil. Que não foi feita por ele, nem nada. Ele só jogou lá. O bicho que os malucos fizeram e botou no Foxhair, pronto. Os caras levaram advertentes, são menores. E o cara que só pôde pode ser preso agora. Tá, onde foi que isso aconteceu? No Brasil. É. Do sul que ele é, de pô, eu acho. Ah, onde que eu acho isso? É, Luan, isso é pornografia infantil. Você falou o quê? Onde você não acha isso, né? Não é isso que você falou? Que a gente não viu, né? Eu li a descrição no Globo.com. Porra, você acha que eu vou parar pra ver essas coisas, gente? Mas então, falando sobre pornografia, no caso aqui não é, mas infantil, Rina Nakanishi, que ela era da AKB, já tinha graduado, já tinha saído do grupo e tal. Pelo visto não arrumou emprego e resolveu virar atriz pornô. É porque lá o protestantismo deve ser muito forte. Então antes de virar atriz pornô, ela viraria cantora evangélica, é o padrão, né? Mas peraí, isso é o padrão ocidental abaixo da linha do Equador, né? Não é o padrão oriental, sabe? Olha, cara, se a Terra for um círculo, a gente tá no quadrante qual do gráfico? Como é que é? Se a Terra fosse um círculo? A Terra não é bidimensional, Luan. Olha quem tá me dizendo isso, né? Olha quem tá me dizendo isso. Não é essa. E, enfim, esquece o que eu ia falar. Ela mudou o nome dela de Rina Nakanishi pra Riku Yamaguchi. Que diferencia ela completamente. Ninguém vai saber quem ela é agora. Não, principalmente porque na capa do DVD ela veste a roupa colegial que a Bill usava. Qual o ponto em mudar de nome? Sei. O outro nome não era dela? Era copyright do grupo? Talvez. Pelo visto ela vai fazer dinheiro, né? Ela ainda não saiu o DVD, o pessoal ainda não procura, porque vocês não vão achar. Ela só fez um photoshoot, que nem sei se rola no Days. Mas os otakus vão querer ver isso? Eles não querem preservar a pureza das suas ídolas? Olha, depende. Acho que eles querem preservar a pureza delas quando elas estão novinhas, né? Então elas ficam velhas, já estão decadentes mesmo. Provavelmente... Se tiver, mas tem 25 anos já, tipo, novinha. É, idosa? Bonitinha ainda. Peraí, pra uma idol, tá velha pra cacete. Não, provavelmente hoje em dia, quem era fã dela tem outras idols e ela, whatever, já, né? É, por causa disso, vocês podem ver ela pelada, eles não querem preservar a imagem que eles têm dela. Ah, já esqueceram que ela existe? Olha, a japonesa foi presa por vender pornografia infantil de si mesma. É, ela tinha 18 anos, né? Era de Saitama e fez essa coisa. Cara, 18 anos. Pornografia infantil, como ganham essas pessoas? Mas peraí, ela fez isso com 18? Ah, ela vendeu fotos de si mesma no fórum da internet e tirou entre dezembro de 2009 e 2010. Então ela tinha 19 anos. É, 17 anos. Ou seja, uma pirralha. E ela fez basicamente o que as garotas fazem, né? Tirou fotos peladas, só que ela vendeu. Ou seja, ela tá distribuindo pornografia infantil dela mesma. E isso não pode. E como ela é maior de idade, ela foi presa, ao contrário dos brasileiros. E a polícia identificou 147 tarados que compraram as fotos. E aqui no Brasil aconteceu o contrário, como a gente falou aí, agora há pouco, né? Aqui é o contrário, aqui o cara... Se ela fosse no Brasil, ela receberia uma advertência e os homens que compraram, sim, seriam presos, só ele. Então, hoje, uma notícia uma vez de um grupo de deputados, vereadores de uma cidade aí, que faziam festinhas, tinha um sítio onde eles faziam festinhas com menores, né? Menores tipo 16, 17 anos, que envolvia bebida, sexo, drogas, não sei o que lá. A entrevista, uma garota com mosaico na cara e voz alterada, né? Falando que, a gente ia lá porque rolava dinheiro, porque rolava droga, era super legal. E blá blá blá, que eles queriam, tava adorando. Conclusão: todos os políticos foram presos e a vida depois que deixa pro saco, os garotos estão aí livres, dando pra que eles quiserem. Não que isso não aconteça tanto lá no Japão, né? Inclusive até com maiores de idade, porque prostituição lá é crime. E se eles fecham um puteiro, quem vai preso é o capitão. Todas as putas não vão presas, não. A parte mais relevante da notícia ainda é o final dela, que diz que não teria problema se ela tivesse feito sexo com os clientes ou vendido a calcinha pra eles. O problema é que ela tem tirado foto, ter vendido a foto. É isso. A divulgação da pornografia infantil, então, ela é coibida. Mas a prostituição infantil não é. Olha que bonito. A prostituição em geral, porque quem organiza é culpado, mas quem só dá o corpo... Acabou de dizer que não é crime. Sim, quem organiza que é o culpado, mas ela só dando o corpo, ela não é culpada, entendeu? Se ela tiver um cafetão pra trazer ele, pra trazer ela, a prostituição organizada, que é um crime, assim, que é punido com prisão e etc. E a desorganizada, não. A desorganizada, não. Porque nesse caso é bizarro, porque ela mesma fez isso. Isso. Então. Eu não tenho muita certeza se desorganizada também não seria. Eu acho que é crime, mas isso, não é crime tão pesado. Ela não vai presa. Isso é uma discussão epistemológica de direito. Então vamos pra japonês, que eu não faço a mínima ideia. Mal seu brasileiro. Bom, acho que a gente tá de acordo que, ao contrário do Jubakun e do Yor, que são dois babacas, a gente procuraria prostituição se a gente fosse ao Japão, certo? Mas peraí, o Yohan procurou. Eu tô falando assim, eles demoraram. O Yohan procurou e o Jubakun disse que não, mas. Não, mas o Yohan demorou pra falar, eles não admitiram. Acho que não tem problema nenhum de falar, né? Obviamente. Com certeza, a primeira coisa que eu faria pisando no Japão é procurar uma puta. Certo, Luan? Você não teria curiosidade, Luan? Não sei. Não é só questão de Japão, não. Qualquer país. Aqui no Brasil mesmo eu não procuro. Mas em qualquer país eu procuraria por curiosidade. Nem que fosse por curiosidade pra ver a vagina dela na horizontal. Nem que fosse só você bater um papo com ela, sabe? Como é que, como assim? Japonesa tem a vagina horizontal, não sabia? Sabe, nem que fosse só pra pagar e bater um papo. Só por curiosidade, sabe? Mas peraí, eu não procuraria puta por degradação nem por nada disso. Por pura curiosidade de estudo, sim, de caso, não, de uma puta estrangeira. Tanto que eu não tô procurando nenhuma puta aqui de campo. Pois é, daqui a gente já sabe. Daqui a gente já sabe como funciona. A gente tem curiosidade de saber como funciona os outros países. Porque eu tenho curiosidade de saber como os seres humanos funcionam em vários lugares. Em várias situações. E eu quero comer uma japonesa ainda nessa vida. É, isso não faz tanta questão. O Darko tá quase. Se sabe, né? Não sei, me conta. Eu não posso dar os detalhes. Mas o Darko tá. Desmostar! Fica quieto. Então. Naoki Urasawa, meu prêmio. Harvey Award, você conhece o prêmio, não? Não, mas é bom que... É o prêmio da Comic Con, né? De Baltimore. Blá, blá, blá. O Osamu Tezuka e o Naoki Urasawa ganharam, que bom. O Osamu Tezuka, na verdade, não foi ele que ganhou, não. Foi uma americana. Ah, aquele The Art of Osamu... Eu ouvi um review sobre esse livro. Foi esse livro que ganhou, da Ellen... como é que é o nome? Ellen McCart. É uma especialista gringa de mangá, ela escreve vários livros a respeito, várias... Ela é bem acadêmica, bem famosa, assim, no meio otaku cult, assim, porque ela fala sério sobre anime e mangá. Tipo a gente, assim, sabe? É, tipo a gente, nós somos seríssimos, né? Nem estávamos falando de prostitutas agora há pouco. A única coisa que a Ellen McCart não faz é isso, ela nunca admitiu que procurei um puto no Japão, fora isso. Puto. Esse tempo eu tô pensando um cara muito nervoso, sabe? Parece que ela chegou no Japão e ficou procurando um salário muito irritado. Ou seja, todo, né? Ela achou facinho. Um michê. É isso. Não, aí o que acontece? Tá vendo esse livro na Amazon? Tô pensando, seriamente. Pois é, foi esse livro que ganhou. E o do Urasawa que ganhou também tem relação com o Tezuka, que foi pro... Acabamos de descobrir que GQS fez 3 anos, mês passado. A gente nunca lembra do nosso aniversário, incrível. Eu lembro do aniversário da minha família, minha mãe, que coitada da minha mãe, fica tão ofendido. Todo ano eu esqueço o aniversário dela. Minha mãe, eu não tenho como esquecer, 1º de abril. Eu já devo ter dito isso aqui, mas já esqueci o meu aniversário uma vez. Quando eu era pequeno, eu não sabia, me perguntava, quantos anos você tem, qual é esse aniversário? Eu não sabia responder. Eu não sabia responder quantos anos eu tinha. Eu não sei responder quantos anos eu tenho hoje em dia. Você é uma criança retardada. Eu não ligo pra essas coisas, cara, eu sou um transcendental. Você me chamou de retardado, eu não sei a minha idade. Assim, você não precisa chamar. Não, tipo, eu fui no médico 3 vezes recentemente e falei que eu tinha 21. Aí hoje eu me lembro que você tem 21 anos. Aí eu acabei de lembrar que eu tenho 20, eu não fiz 21 ainda. É, né? Eu vou fazer em dezembro. Jingle Bells. GQS foi 3 anos mês passado. Eu e a gente, contando todas as edições, a gente tá chegando perto da edição 100. A gente tá Quanto na casa é do... chegando perto? A gente tá na casa dos 80, por aí. Então a gente tá planejando algumas coisas especiais pra comemorar o centenário. Se eu não me engano, a gente chega ao 100 lá pro outubro. Quando tiver chegando mais perto, eu faço a conta direitinho, vejo a data certinho e aviso pro pessoal. Vocês tinham que ter feito isso no aniversário pra ganhar presente, já que vocês estão nesse mood de... Sogar os otakus, né? A gente já ganhou presente pra caramba. Não foi... Então assim, Tang, você deu presente de aniversário pra gente sem saber. Sem saber. A gente também não sabia. Mas foi presente de aniversário. Agora todos vocês podem se mobilizar pra nos dar presente de centenário. A gente quer fazer alguma coisa especial, a gente não sabe direito o quê. Eu dei a ideia de um mês Tezuka, que ninguém vai ligar, só a gente. Mas seria legal. De qualquer forma, seria maneiro. Bastante e-mails e bastante mensagens de voz pra gente colocar na edição. E da galera que escuta desde o começo e que lembra quando o GQS era bom, né? Hoje em dia o GQS é essa merda, né? Vamos combinar. Eu gosto das primeiras edições. Ah, eu quero ler e-mail, cara. Tá todo mundo cansadíssimo, mas eu quero muito ler e-mail, não quero deixar isso pra depois, não. Vamos ler rapidinho, vai? Vamos lá, ó. A gente não ia ler e-mail nessa edição, mas a gente vai ler correndo, se o programa ficar grande. Ficou, se exploda. Rubens Carvalho mandou só um link, foi tudo que ele fez. Mandou um link, e quando a gente abriu... Você não sabe que é quase meia-noite e eu trabalho amanhã, né? Mano, isso que eu vou falar. Eu vou falar desse link agora. Ele mandou. Olha, você pá! É tipo um Figma que ele chama de. O nome dele é African American. Ele não tem um nome, né? E é Obama, pelado, toda hora aparece essa porra na minha frente. O link vai estar no post, ele é a cara do Obama. Ele é o Obama. Não, nu. Ele é o Obama. Ele é o Obama pelado e sem genitália. Muito mais músculo na coxa do que o Obama deve ter, mas fora isso. Bem, além disso, desse link perturbador do Rubens Carvalho, o José Veríssimo mandou um e-mail. Você vai ler? Meio gigantesco, obrigado pelas palavras, isso que a gente vai dar uma editada. Na verdade, a gente já cortou, né, porque ele comentou várias edições, mas o maior comentário dele foi sobre o Reviews 29 de Monster, então a gente vai focar só nesse comentário. Monster na sala! Ele gritou muito. Ok, ok, me contou outra vez. Quando mencionaram ao longo do cast, lembrei vagamente de realmente ter os ouvido falar de 20th Century Boys. Viram os filmes? Não. Eu tenho, mas morro de medo, não quero, não sei se eu quero ver isso. Talvez, eu vou dar uma chance algum dia. Eu acho que eu devo ler um mangá antes. Não, tem que ler um mangá, com certeza, então. E Pluto principalmente. Mas não me prestei a procurar e ouvir de novo seus respectivos reviews. Mas tenho a impressão de que falaram meio pouco, vagamente. Não, a gente não falou vagamente. Não, a gente falou vagamente mais de Pluto. Então, em Century Boys, a gente focou bastante. Não, o 20th Century Boys, o problema é o seguinte: a gente não entrou muito a fundo no plot. Como porque... a gente fez com Monster. É, assim, Monster deu a impressão que a gente deu spoiler, mas a gente não deu. Aquilo realmente é só a introdução, não é nem metade da história. E Century Boys não tem aquela introdução enorme que Monster tem, então a gente realmente não falou nada do plot, porque o legal, como eu falei, é você descobrir enquanto tá lendo. Che, ele falou, ele escreveu Che. Escreve Che, né, cara? Incrível, é muito sulista. Escreve Ba também. Ba eu já vi gente escrever, agora Che é a primeira vez. Assim, Ba, Che eu já vi, assim, conversando no MSN com sulista, beleza. Mas eu não sabia que, assim, no e-mail mais formal eles faziam isso também. Che com direito a maiúsculo e acento. É. Ou seja, ele parou, ele racionalizou esse Che, né? No caso de Monster, seria complicado porque ficaria um monólogo. Aliás, como assim só um da dupla, o Lu até passa, leu todo Monster? Mas tinha que ter zona de spoiler nesses casts para discutir o real desenvolvimento das histórias de Urasawa. Aliás, tem um certo J-Cast, cast já bem antigo, não fazia qual foi, onde um de vocês menciona que existe um plano de gravar um Mark II, não lembro sobre o que, mas com duração de 24 horas ou tempo semelhante. Cara, isso não aconteceu. Assim, não, na verdade a gente falou. Deve ter acontecido sim, eu tenho uma recordação bizarra. Não, com certeza a gente falou sobre isso, mas assim, eu não então, sei se. Isso foi na Terra Paralela que não existe mais. Não, eu só não sei se ele. Eu acho que ele não percebeu, ele deixou escapar, ele ficou japonês de repente, a ironia foi embora, mas era uma piada. Quem vai gravar um podcast 24 horas? Você quer? Você tá afim? Cara, a gente tá gravando. Nossa! Não, peraí, a gente tá gravando um aqui que não chegou nem a 2 horas direito. A gente não pode até usar os tempos. Imagina 24. A gente não pode, porque o tamanho do arquivo vai exceder os padrões da combo. A gente não pode. Não, e nem é só isso, né, cara? Se em 2 horas a gente consegue fazer a quantidade, falar a quantidade de besteira que a gente tá falando aqui hoje, imagina 24, cara. A gente ia falar os filhos pra ir preso na hora, né? Ia ser preso durante a gravação, né? Ia chegar a SWAT, ia quebrar vidraço, de helicóptero, não tem como. O universo ia banir a gente, sabe? A gente ia ser censurado pelo universo. Ia aparecer o espectro aqui, né? E se quiserem um convidado extra, morreria feliz depois de participar disso. Ah, o Marquinhos soube lá o coração. Se quiserem um convidado extra, morreria feliz depois de participar disso. Só quem resolveu a última frase. Mas só essa última. Nossa. Ninguém entendeu nada do que você falou. Ele falou que a gente deve fazer um Mark II sobre o Coração e que ele ficaria muito feliz de participar. Ah, sim, que ele não morreria, mas ele ficaria muito feliz. É. No mais, continuou se superando o nível de perversão Loli, o Darko. Como assim, eu? O Luan, que é o grande Loli. Não. Peraí. Você é o pervertido, o Luan é praticante. É diferente. Ah, tá, foi mal. É diferente. Se continuarem avançando assim, daqui a pouco vão receber... Cara, é muito ruim ser o único normal aqui. Cara, é muito ruim. É muito... Cara, eu, sabe, ouvintes do GCast, vocês não sabem como eu sofro. Como às vezes eu sinto falta de conversar com alguém normal, às vezes em quando eu vou no MSN e procuro um surfista. Pra falar de coisas normais, entendeu? Sei, eu sinto com a minha mãe pra falar na novela. Peraí, agora tá rolando a fanfic na minha cabeça de você com o irmão Luan. Quantos anos... Continuo superando. Daqui a pouco vão receber um e-mail de um policial realmente... Eu odeio vocês muito. Um e-mail de um policial realmente dizendo que estão intimados a comparecer na delegacia e que vão tirar o site do ar. Não vão tirar o site do ar, não tem nada no site. Outra coisa pesada, o Darko censurou, que foi a minha Loli sendo comida, literalmente, né? Não. Bah, ele escreveu bah. Bah, ele escreveu outra bah. Coisa. Ele conhece o Likachan? O que o Luan disse sobre os narizes faz todo sentido, ah, já. Ah, alguém concordou comigo. Você sabe que o Luan tem um trauma pessoal de nariz, é por isso. O que o Luan disse faz todo sentido. Já observei isso antes em todos os mangás do Urasawa. E foi hilário o desvio total de assunto pra Michael Jackson. O nariz aniversário de morte, mas Luan, Lolicon, Rainha dos Baixinhos. Não entendi nada. Aliás, durou tanto o assunto, foram tão longe conversando que o título do cast deveria ser Reviews 29. Monster, Nariz e Morte de Michael Jackson e Luan, a Rainha dos Baixinhos. Não, o podcast teve seus 42 minutos. 6 foram só da gente falando sobre isso. Meu Deus. Não sobre li... Nariz Michael Jackson. Sobre nariz e aí a gente começou a falar de você, suas lolis, etc. Não li o mangá inteiro de Monster, pecador. Só os que saíram pela cor. Ah, peraí, qual é o problema dele? Ele vira lá em cima e fala que absurdo, só onde vocês leu tudo. E ele mesmo não leu. É. Olha, macaco no seu rabo, né? Mas assisti todo o anime depois de ter lido o mangá, que é muito fiel, e discordo que seu ritmo seja mais lento. É lento, mas o mangá possui um ritmo igualmente cadenciado. Cara, o problema é, bom, enfim. Porém, no mangá o leitor pode acelerar um pouco conforme desejar. Creio que salva sessões extremamente frenéticas e simplesmente blá blá blá. É realmente isso, eu quis dizer isso. O clima do anime é igual ao clima do mangá. A diferença é que esse clima mais lento funciona em mangá, e ele sendo fielmente transposto pra anime, não funciona tão bem. Na verdade, até porque o ritmo dos acontecimentos, enquanto você, o ritmo em que você consome algo escrito é diferente do ritmo que você consome algo audiovisual. Enquanto aquele ritmo parece muito dinâmico em quadrinhos, se você transcrever ele 100% pra TV, você percebe que ele é lento pra TV. Justamente porque o ritmo com que você absorve aquelas informações é diferente. É, não porque só você porque... Não, não, não ler na velocidade da luz. É, não só porque você, enfim, escolhe a velocidade que você tá lendo, mas como a própria disposição dos quadros, a forma que o Urasawa organiza as páginas dele, dá um certo dinamismo que é gostoso também. Você acompanhando. E no anime não tem muito isso, perde um pouco o enquadramento do Urasawa. O próprio autor, ele pode até manipular a velocidade com que você lê, com os quadros mais próximos, com um fluxo maior. Então, o que eu falo, uma das coisas que eu mais aprendi no Urasawa não é só o roteiro, é a arte sequencial dele é muito boa, ele sabe mexer, ele sabe contar uma história em quadrinhos como ninguém, e no anime isso se perde, enfim. É, também foi mencionado que acharam o monstro mais redondinho, sem partes necessárias na história, coisa que disseram ter visto em The Century Boys. Quero dizer que discordo, acho que em Monster tem até mais disso. Talvez seja cego enxergando demais por ser fanboy do cara, mas acho que apesar de serem partes descartáveis das histórias, este momento serve para reforçar ainda mais as características. É, Monster tem muita coisa, como eu falei, que dá a impressão que é filler, mas não é, porque a história toda segue esse padrão de você conhecer os personagens, depois você sabe, você descobre qual é o papel que ele tem na história. Então é como se o filler fosse mais orgânico com a trama. O que eu falei de Century Boys é o seguinte, é que a história meio que chega a um ápice, e depois disso ele dá uma enrolada a mais, tem uns dois volumes a mais que não precisariam existir, meio que depois que a história acaba, entendeu? Dá pra ver que... Você sabe que antes dos três últimos volumes de 20th Century Boys, teve uma pausa na publicação, né? Não sabia. Teve uma pausa até bem longa, de mais de 6 meses, se eu não me engano, na publicação, e esse final é chamado de 21st Century Boys, sim, e que eu acho esse final meio desnecessário, de todos os elementos que não precisariam ser introduzidos, enfim. Mas esse sou só eu, né? Não é pra ninguém concordar. É, agora tá acabando. Considerações sobre o novo layout do site. Ele falou mal do nosso layout. Eu gostei do nosso layout, enfim. O que você acha? Ele falou que ele é um ex-futuro designer. Eu imagino que isso significa que ele queria ser designer, mas desistiu. E que ele achou o layout, ele achava o layout antigo melhor. Ele achou torto, todo no canto, né? Ele não sabia programar direito naquela época. Assim, tava mais legal no sentido de que era mais caótico, combinava com o nosso estilo pseudo-japonês, pose caótico. Em compensação, você não conseguia achar nada. Tem um monte de post antigo. Tem um monte de post antigo de Jackass que ninguém comentava, que o pessoal tá comentando agora, porque agora eles conseguem achar o post. Mas eles não conseguiam. E não é isso. Se você quiser fazer algum portfólio, não dava pra colocar aquele site no portfólio. Eu gostava dele, eu tenho um carinho por ele, assim como eu tenho um carinho pelo primeiro template Lollipop do blog. Uhum. Eu adoro aquela header. Eu nem tenho mais aquilo, não deve ter lugar nenhum mais aquilo, mas eu adoro aquela header que eu fiz na época. Mas o de agora tá mais legal. O de agora tá mais século XXI, tá mais Google, e eu gosto. Eu não sou designer, cara. Eu faço isso porque me obrigam no momento, mas eu tô fugindo disso e dá pra ver que eu não sou tão bom assim. Mas eu me esforço. Mas eu gostei do site novo. Eu também gostei pra caramba dele. Isso é o que importa, né? É isso. É, afinal de contas, é o nosso playground. Você gostou, né? Tá melhor. Tá melhor. Realmente aí, tá melhor. Aí, Luan. Você gostou ou não? Cara, tudo faz. Ele não gostou. Por que você não gostou, Luan? O que tem de errado? Me diz. O que aquilo tem diferente de outros sites por aí? Cara, eu achava simpático contigo também. Ai, memória emocional nos perturbando. Enfim. Agora acabou, abraços. Terminou assim. Cara, tem muito mangá pra sair aqui no Brasil, mas muito mangá mesmo, cara. A história do JBC anunciou no anime. No Anime Con, Anime Friends, como é que é o nome? Anime. Eu ia falar Comic Con em San Diego, o pai dela do JBC. Não. No Anime Friends. Friends. Rolou em São Paulo mês passado, eu não fui. De novo? Eu nunca fui no Anime Friends. Eu já fui uma vez. É? É bom o Anime Friends? Cara, um monte de gente encoxando. É porque tem muita gente no Anime Friends mesmo, é sempre muito lotado. Eu nunca fui em evento de São Paulo, só fui em evento do Rio. Eu fui na Friends e na Dreams? Foi na Dreams. Mas a JBC anunciou títulos novos, muito empolgante. Saber Marionette J, foda, que estamos rebaixando agora para vermos nostalgicamente. Você, né? Eu não sei se eu vou ver. Vocês não gostam? Vocês não querem? O Luan já falou que não gosta também, você não quer? Não, eu liguei muito assim. Eu já gostei bastante, mas, cara, hoje em dia seria boring. E eu tinha um problema porque eu nunca vi Saber J2X todo, eu nunca tinha visto os OVAs, o J Again e o Saber R. E agora eu vou poder ver. Vocês sabem, vocês já perceberam que eu tenho qualquer imperfeição, assim, mais notória, me irrita. E, porra, as boquinhas... Não era mal desenhado, as boquinhas... Cara. Não, o problema não era a boca. O problema é aquela bochecha com tumor que todas elas tinham. Ah, são não, lindas, a bochecha, cara. A boca, tipo, ela de perfil, você não. A boca ficava no meio da bochecha. Adivinha qual das três é minha favorita? É, eu esqueci o nome dela, mas. Bloodberry. É, a mais bruta lá. Bloodberry. Porra, a Bloodberry era massa. Foda, né? Mas eu preferia a Lime ainda. Mas O engraçado, o que sempre me entregou com a Lime é o seguinte: sempre que eu vi anime antigamente, eu me imagino como seria um live action disso. E a Lime tem um enfeite na cabeça que é impraticável. É uma bola. na cabeça dela. É impraticável aquela bola que ela tem na cabeça, não dá pra fazer. Eu vim checar uma coisa aqui. É, eu fiquei na dúvida se esse mangá também é um desses que... Não, todas as séries tiveram adaptação em mangá, né? Elas eram audiodrama, se não me engano, que depois viraram anime, que depois viraram mangá, tem uma história dessa, mas o original delas é só audiodrama. Ela, de vez em quando, tem uma coisa bastante dark no Saber J, mas depois... É uma série depois, dark, depois... cara. É uma temática dark, é uma série dark. Eu não sei se é porque eu vi na Locomotion, a Locomotion é um canal dark. Locomotion era dark pra cacete. Tudo que passava na Locomotion, eu morria de medo, eu era criança, não, eu tava sozinho em casa. Não, a gente tava até conversando aqui agora há pouco, 12 Rohan Elves, não, era escolhambação total. Eu ficava com medo. Porra, tinha um bichinho que cagava papel higiênico. Eu ficava tipo medo. De tudo, inclusive do Osso Hunt Elves, que o Tang mandou, é meu pedido, muito obrigado. Eu vou poder rever e matar saudade. Eu queria contar o final ridículo, mas eles não deixaram. Eles já assistiram. Outro anime mas não ótimo deixaram. Da Locomotion que ele mandou também, Hitman, que eu adorava também. Tá, mas a minha dúvida é o seguinte: se esse mangá não é só mais um desses mangás que vai na onda de um anime que fez sucesso e que o mangá costuma ser uma porcaria. Sim, basicamente é isso, mas deve ser bom, porque. Porque CBJ. Porque faltou argumento. CBJ naturalmente é uma série multimídia, entendeu? Essa série que surgem várias mídias diferentes meio simultaneamente, então talvez seja interessante, não sei. Bem, além de Saber J, Fairy Tail? Fairy Tail, super legal, vou comprar, com certeza. É, Rosario to Vampire. É, Rosario to Vampire. É, Rosario to Vampire. Blue Dragon, que é, são eles SDzinho e tal, não sei exatamente qual é a deles. Também não vai rolar. Monster Hunter, pode ser interessante, eu nunca li. Monster Hunter Oraga, eu li completo por scan e provavelmente eu vou comprar porque é curtinho e é do mesmo cara do Fairy Tail, que me fugiu o nome dele agora. Por que a gente comprar? Porque acho que deve ter visto um. É vindo pacote, um pacote, né? É, compra o direito de Fairy Tail, ganha de presente. Eu gosto muito porque o traço de Fairy Tail, ele não é único, né? Não é uma coisa muito única, mas ele mescla várias referências muito visíveis de um jeito que fica muito interessante. E como o Monster Hunter era mensal, ele podia trabalhar mais ainda o traço dele, sabe? Eu gosto do traço dele. É, quando você vê a primeira vez, tem aquelas comparações inevitáveis com One Piece. Na cara, né? Mais pra frente... Mas ele vai assumindo aos poucos uma identidade cada vez mais própria. O que acontece? É muito interessante você ler, que você vê que ele começa muito One Piece, muito Eiichiro Oda, e aí você vê que chega uma hora que ele começa a buscar referência até em Akira Toriyama, e você começa a ver referência aqui de não sei quem, aqui mas de não sei quem. Virando, no final das contas... Bem concisa. E no final das contas, ele vai pegando as características que são dele do traço dos outros, entendeu? E vai misturando um pouco do traço de cada um e acabou montando uma coisa dele com essa mistureba. Eu gosto do design das criaturas, dos vilões, é muito bom, sabe? Eu gosto da... Como é que é o nome da que tem armadura? Ah, Elsa. Eu gosto das armaduras dela. Além de Fairy Tail, Monster Hunter, Mussorenkin, do Nobuhiro Uetsuki, de Samurai X, que eu vou comprar. Eu tô pra assistir isso até hoje, mas nunca tive... É o cara de Samurai X? É, Nobuhiro Uetsuki. Eu assisti o anime... Gostei bastante. Não tem anime, gente. Dei dois cliques de mouse pra pegar. O mangá, infelizmente, foi cancelado por popularidade, mas chegou a durar bastante. E ele conseguiu fechar uma historiazinha que ficou, pelo menos no anime, conciso. E no mangá, se não me engano, também. Ele conseguiu fechar de uma forma concisa e acabou não ficando com aquela pinta de mangá cancelado. Eu vou comprar. Eu gosto muito do Nobuhiro Uetsuki, sabe? Até os magazinhos mais fracos dele. Eu gosto muito dele porque ele acabou tendo essa memória emocional dele com ele por conta de Samurai X. Mas é um shonen que a gente escuta falar aqui ali, tem um garotinho lourinho e ele meio que vai pro mundo de videogames, uma coisa bem, eu não sei se é bom. Eu não escuto ninguém falar mal, não. Mas eu também não escuto ninguém falar bem, né? Também não escuto ninguém falar que é muito bom. É, porque acho meio genérico, né? Ninguém fala... Ninguém... A impressão que eu tenho é que ninguém se deu o trabalho de ler pra ter uma opinião sobre. É, tipo, aquele shonen que ninguém se preocupa nem fala mal dele. É meio genérico. Code Geass, que ninguém sabe qual dos mangás que é falar. Vai ser Code Geass, qual deles, né? O Juba, ele vazou no Twitter. Parece que no festival Japão que teve agora lá em São Paulo, ele teve contato com algum editor da JBC, ele perguntou qual que seria, e eles falaram que são todos. Eles têm direito pra todos os mangás de Code Geass, que nem é tanto assim. São os quatro títulos, cada um... Né? Se não me engano, são os quatro ou cinco títulos, cada um com os dois ou três volumes. Vamos lançar em sequência completa, talvez. Agora, o que é mais interessante de Code Geass é que todos os mangás de Code Geass, eles são... Universos paralelos, né? Eles são meio que universos... Não sei se eles são efetivamente universos paralelos todos eles. Mas no final das contas, todos eles são elementos... São material suplementar pro anime, sabe? Ele sozinho não tem tanto valor assim. Mesmo se ele for um universo paralelo, o valor dele vai estar na comparação com o universo oficial. E mesmo se ele não for um universo paralelo, ele vai estar complementando aquela história. E o anime não saiu oficialmente aqui. Então é uma coisa estranha, né? Mas eles sabem que o mangá, eles não estão vendendo. Eles estão vendendo mangá para os fãs que já baixaram. Vocês têm consciência disso? Sim, eu tô falando da ironia da situação, sabe? A indústria do mangá aqui no Brasil é um caso à parte, né? Completamente. Eles sabem o que é popular entre os fãs. Que... Por que vocês vão esperar publicar mangá dos títulos que passam na televisão? Vai ter o quê? Mangá de Bakuman? Isso eles... Bakugan, né? Bakugan. Eu tô tentando entender Bakuman. Bakugan. Eu espero que publiquem todos mesmo, porque tem aquele interessantíssimo que você passa no Japão feudal do mundo de Code Geass. Eu não vi Code Geass no final do... Eu não vi a segunda temporada até hoje. Cara, isso é uma vergonha pra sociedade. Eu sou mesmo. E o último é Evangelion. Eles vão retomar o Evangelion, que a Conrad largou. Eles vão retomar o que me preocupa, o que me irrita um pouquinho. Eu li o mangá legal, mas realmente não... Mas eles vão retomar de onde parou com o formato da Conrad, que é bem diferente do formato do JBC, né? Pra galera poder continuar a coleção mesmo? Sim. Mas eu acho que seria interessante se eles também relançassem, porque a Conrad não vai republicar isso. Tem gente que não tem. Eu ia comentar exatamente isso, né? E quem não tem? A Conrad não vai republicar, e quem não tem, se fudeu. Então eles, eu espero que eles republiquem também de alguma forma, nem que seja um Kanzenban, um formato especial, sei lá, coisa assim. E a Panini também anunciou o Wolf's Rain, o mangá de Wolf's Rain, que eu suspeito que também seja o mesmo caso de um mangá que vai na onda do anime, como o Cowboy Bebop, que foi publicado aqui. E além de Wolf's Rain, também vai sair Shinchi Dome Cross, que é um shoujo. Ah, eu acho que é da mesma autora de Fumon Sagaste. Pergunta aí pra Valéria, ela vai saber explicar muito. Não, ela comentou no penúltimo Shoujocast. Inclusive, aproveito pra recomendar Shoujocast, muito bom. Vão lá ouvir ela com a Aline Vest, assim, vale muito a pena. E no penúltimo ela comentou sobre esse título, que eu não conheço. Aí eu, por isso que eu tô tentando lembrar do que ela falou. Se eu não me engano, ela é a mesma autora de Fumon Sagaste, mas eu posso estar falando uma besteira enorme. Então é melhor vocês irem lá ouvir o podcast dela. É, desdiga agora. E como é que é? A New Pop também vai lançar, né? É, a New Pop vai lançar dois mangás do Tezuka. Metrópolis, eu não sei se já começou a sair, é um volume só. Então, né, que começou a sair, não sei se já saiu. Esse Dororo, é Dororo ou Dororo? Dororo. Dororo, que é a continuação de Dorarará, não. É, não é? É bizarríssimo, né? É de um... O que tá acontecendo? Tô tentando escrever, assim, de forma mais palatável, mas não tem como. É um cara que tem praxe de crianças mortas costuradas nele, pô. Não são costuradas nele. É o seguinte, eu não conhecia esse mangá, você já ouviu falar dele? Não, antes não. Eu acho que em um outro podcast americano eu vi o pessoal citar o nome, no meio de uma lista de outros mangás do Tezuka. Ele foi publicado na Shonen Sunday, se eu não me engano. Eu fiquei meio confuso com a sinopse, vou ser sincero. Tipo, assim, a gente não sabe direito ainda do que se trata, mas é como se fosse assim... É o seguinte, tem um cara... É um cara que não tem órgãos internos, não tem... Ele é filho de um daimyo, e o daimyo fez um pacto com 48, um número alto assim de demônios. Um número desses cabalísticos de demônios. Pra dominar o mundo, é o que tá na Wikipédia. Então, eu imagino que ele provavelmente queria dominar o mundo. E como a Wikipédia não mente... Ele fez um daimyo que quer dominar o mundo. E aí o filho dele nasceu deformado como pagamento pra esse poder que os demônios deram pra ele. E o pai parece que mata a mãe, o daimyo mata a mãe dele, e ele foge, e ele encontra um doutor, que o Tezuka, como sempre, enfia no médico, doutor, alguma coisa do tipo nos mangás. Falar nisso, porra, a New Pop... Pô, podia publicar Blackjack, né? Seria muito mais interessante. Blackjack é longo, né? Estão apostando nas coisas curtas. Mas eu acho... É, preju... Foi a Conrad que lançou, né? Adolf e Buda, não foi? Foi. Foi, né? Acho foi, sim. Eles apostaram... Saiu aí trilhas de Buda, tá legal pra caralho. Pois é, eles apostaram nos títulos que... Até teve uma discussão um dia desses no Twitter. Eu, Lancaster, Jubacum e o cara do Diabo, que eu nunca sei o nome do coitado, tadinho. Eu usei Buda e caralho na mesma frase, acho que eu vou pro inferno. E o Lancaster até comentou que a Conrad apostou muito em Buda e Adolf porque são nomes que chamam atenção por si só. Não por ser mangá de Tezuka, mas por ser um mangá sobre Buda e um mangá sobre Hitler. Mas o que eu acho que... São duas personalidades muito equivalentes, assim. Mas eu acho que... Eu queria muito que vocês Fênix aqui, cara. Nesse formato de livraria mesmo que a Conrad fazia. Porque Fênix não é grande, cada volume é meio que uma coisa isolada, e como já tinha saído coisa do Tezuka, sabe? Não sei, eu queria muito que Fênix saísse aqui. E não é grande, são 7 volumes, eu acho. Eu queria ler Blackjack, é frustrante eu não poder ler. Eu queria ler Astro Boy, sabe? Eu queria ler Blackjack, Astro Boy não. Eu queria ler os dois, Blackjack, Astro Boy, eu queria ler muito. Astro Boy certamente se saísse eu compraria pra estar na minha estante. Pra falar a verdade, mas do Tezuka, um pouquinho do Tezuka, eu tenho curiosidade de ler qualquer merda. Que você não tem acesso a nada. Então o que vier na minha mão eu tô consumindo, tá, cara. Ótimo, né? Seria legal ter uma amostra de cada fase, né? De cada faceta do trabalho dele, né? Aqui? Do Tezuka infantil, do Tezuka adulto, do Tezuka pornô. Aqui, publicado aqui no Brasil, a gente tem a Princesa e o Cavaleiro, que não mostra muito da característica do mangá do Tezuka mesmo, que é meio à parte. E a gente tem o Tezuka adulto, com a Adolf Kuda. A Princesa Cavaleiro também foi um fracasso tão grande que você não encontrou esse mangá em lugar nenhum, por aí. E passou, de anime passou do Simba lá, do Kimba. É, que eu esqueci o nome em japonês, mas o nome americano é Kimba the White Lion. Que é um anime que eu tenho um carinho muito grande por ele, viu muito pouco quando eu era criança. Tenho vontade de baixar, mas como sempre, você não encontra legendado, você não encontra porcaria nenhuma. Talvez ninguém eu... Ninguém quer subar porcaria. Cara, eu fico tão revoltado. A gente tá no século XXI, a gente tá em 2010, internet, cara, e existem coisas que não estão disponíveis. Pois é. Eu fico assim, isso me irrita num nível. Quando eu baixo o filme, não tem, sabe, um filme, esses filmes alemães que não tem legenda em língua nenhuma, sabe, eu fico irritado. Quando não acho nem o filme de forma alguma, sabe, eu fico irritado. Pra mim é inconcebível não existir algo disponível pra você baixar. Tipo, não existe, não tem como. E pior de tudo, existe muita coisa que não existe. Eu me sinto... Você não encontra mangá de Osei, encontra Tezuka. Cara, demorou tanto pra me livrar dos anos 90 e eles ficam voltando. Não, nessas horas. A gente nem tá pedindo nada muito underground. Eu não tô nem pedindo aquele mangá lá do início da primeira edição da Shonen Jump que tinha a professora pelada lá, que a gente viu a abertura. Não tô nem pedindo aquilo não, cara. Tô pedindo Tezuka, o dito deus do mangá. Tô pedindo Josei, que é mangá pra mulher adulta, sabe? Não é nada tão obscuro assim, tão, tão absurdo pro pessoal não fazer. Mas é, porque fanzoidezinho não se anima, né? A botar isso pra frente. E como nos países desenvolvidos, digamos, esses títulos estão nas livrarias de uma forma ou de outra, nas comic bookshops e tal, sempre tem. É, quem se ferra é a gente. É, a gente mesmo que se ferra. Eles perseguem pirataria, a gente que se fode. Tudo sempre a gente, sempre é brasileiro que se ferra. Não só brasileiro, né? Todo mundo quer ter algo a gente. Retalha. É, sul-americano. Retalha também vai sair. Os africanos também devem se ferrar, né? Eles não leem mangá. Como não? Eles estão ocupados fugindo do tigre e treinando maratona. É, e Retalha também vai sair pelo New Pop. Que eu achei muito acertado. É o tipo de coisa que tá rolando um fandom de Retalha entre as garotinhas por aqui. Vai ser legal, tem um público maneirinho. Tem posta, um público muito bom. Foi uma escolha muito acertada, cara. Vai fazer dinheiro. Por outro lado, enquanto coisas oficiais saem aqui, o ano mangá não sou. Eu tô puto porque é lá que eu. Inclusive, eu não li, só não terminei de ler Solamina. Você não conseguiu? Você não leu? Já saiu do ar? Eu tenho muita preguiça, cara, de ler coisa online. Já saiu do ar, mano, mangá? Não sei, nem entrei lá pra ver. Vou entrar aqui agora. Eu tô triste porque vários mangás eu lia lá, né? Eu não gosto de agregador, eu não gosto de ler online. Eu gosto de ter. Olha, uma mensagem super triste aqui, ó. Então, final para tudo. É, ainda é a última. Ainda tá na última semana. Então dá tempo de eu ler. Vou chegar em casa hoje, vou passar a madrugada lendo Solanin. Legal que dá pra ler ainda e ainda tão atualizando, né? Tem mangá que entrou aqui no ar dia 29, que é hoje. É uma pena, assim, porque o que acontece? É, eu não gosto muito de ler online e tal. Eu gosto de. Primeiro porque eu gosto de ter o mangá. Que o Dark também já falou disso, né? Que também gosto de ter e tal. Por causa da qualidade. Também, né? A qualidade de quando você baixa é superior. Mas, como são sempre muitos títulos, sempre aquele título que você gosta, mas não gosta tanto, né? Que você não precisa ter necessariamente, ou você tá com preguiça de procurar pra baixar, você entra ali e você lê. Então, quando é um título curto, quando é um one-shot, quando tem 3 ou 4 capítulos, entendeu? É muito útil pra isso. Eu vou ficar muito triste, que tinha muitas coisas que eu lia no mangá e que eu nem sei se tem outro lugar. Por exemplo, Zetsubou Sensei. Eu cheguei a procurar pra baixar, mas quase não achei, tem muito picado, e no mangá, que também não tá completo. É o lugar onde tinha mais completo, mais do que nos outros lugares. Porque a diferença é essa, é difícil da gente achar pra baixar scan da edição americana. E nesses agregadores, várias vezes eles colocavam os scans das edições americanas. E é por isso que eles estão fechando, porque eles estão disponibilizando e muitos deles estão ganhando dinheiro com isso, eles vendem conta, prêmio, caramba, 4. Mas aí, sei lá, o Impulse, quero pedir se você se dá Amazon, eu vou ter que morrer numa grana ferrada. E eu sou... E a gente, que negócio, a gente não é obrigado... Universitário fudido, sabe? Negócio, a gente não é obrigado a importar. Se a coisa não tem no nosso país legitimamente, ninguém pode nos culpar por não estar importando. Gostaria muito. Se eu tivesse dinheiro, eu ia importar coisa pra cacete. Já teria Astro Boy completo na minha prateleira. Porque, além de ser caro, demora muito. Meu Writer's Tale levou 40 dias pra chegar ao inferno. Me desculpem, não sai da minha banca, eu vou... O que sai da minha banca e me interessa, eu compro. Ninguém pode me culpar. E o que não sai, eu baixo mesmo. E assim, a pirataria e o JCast, eles estão muito unidos, né? Porque nós somos um podcast 100% pirata. A gente grava, edita no software pirata, no Vegas pirata. A gente... Fica empresa o LiveJu. Fica quieto. Claro que a gente paga a licença do Vegas e do SoundForge. O JCast começou no Anime Forces, que é o site de pirataria. Ou seja, nós somos completamente piratas, né? Todos os animes que a gente assiste pra fazer review são piratas, porque não sai anime no Brasil. Então, a pirataria e o JCast estão muito próximos. Porque não tem outro jeito, galera. Não tem outro jeito. Tá, o Vegas tem. Mas fora o Vegas, não tem outro jeito. Então, realmente, é muito triste pra nós. Pros americanos, não é. Porque eles podem ir na banca e comprar o que eles quiserem. Foda-se. Eles também vão perder uma coisa, mas vai ser muito menor a perda do que a gente vai sofrer, né? Porque foi o que eu falei. Na verdade, o legal do mangá não é os scanlations, porque scanlations você vai conseguir achar de outras formas, vai ser mais difícil, mas você vai achar. São esses mangás que não tem scanlation deles. E o que eles colocavam lá era o scan da edição americana. E é por isso que eles têm que fechar. Eu entendo a posição. Isso tem que acontecer mesmo, infelizmente. Mas na boa, se você é um americano, cara, que vai pagar, sei lá, $5 no mangá, e você senta no seu computador pra ler o scan daquele mangá que se encontra na livraria do lado... É muita vontade de piratear, né? Né? E é por isso que tem que fechar. Porque eles pirateiam com força. E eu entendo, é... Isso precisa acontecer. Mas eu tô muito triste. Tô muito triste que eu lia... Eu lia Zetsubo lá, eu lia vários animes lá. Vários animes. Vários mangás, vários títulos lá e tal. Então, é um saco. Mas é o que acontece. A diferença é que o Manga Helpers fechou. E vai lançar o Open Mangá, vai lançar outras formas alternativas de continuarem, né? O One Mangá só falou o seguinte: nossos fóruns vão continuar ativos para discutir, porque é uma comunidade grande, a gente não quer perder isso, mas por enquanto não tem nenhum plano de deles continuarem disponibilizando de forma legal, que nem o Manga Helpers está tentando fazer. É, porque, sei lá, né, eles parecem ser uma coisa mais fundo de quintal. Eles são uma coisa mais de fã mesmo, o Manga Helpers é uma coisa mais... Eles tinham uma pegada mais corporativa, o Manga Helpers sempre teve. Enfim, Rest in Peace, o fim de uma era, sendo dramático, né, que eu tô muito triste. Caramba, né? Eu tô muito triste, fiquei em luto quando eu li isso. O do Matheus, porque ele descobriu quem é o Tex Texano. Deixa eu dar oi. Oi, Matheus! Que bonitinho. É amiguinho do Live. Ah, é meu amiguinho. A gente não costuma ler os e-mails dele pra não praticar nepotismo, mas esse eu tive que ler por conta do Tex Texano. Com certeza. E, cara, eu lembro que, assim, depois daquele GCast, eu mobilizei... Por conta do Dexter Insano? Que... Claro. É do seriado ou do laboratório? Dexter Insano, hein? Dexter Insano, não. Dex Texano. Eu lembro que depois daquele GCast, eu mobilizei metade da minha cidade pra descobrir quem era o Texano. O Dex Texano. Exceto que ele não fez isso, de verdade. É, não, eu pra quem não lembra, foi o que foi no Mark II que a gente... Não lembro, não lembro onde foi. Foi no Mark II em algum canto. Mas aí toda pessoa que encontrava na rua perguntava, você lembra o Dex Texano? Lembra o Dex Texano? Ninguém lembrava. E várias pessoas também ficaram psicóticas com isso, começaram a procurar no Google e também não acharam. E aí ele falou, E aí, pessoas? Foi uma pergunta. Dia desse, estava vendo uns vídeos do Disney Cruise, Nostalgia. Aí lembrei num podcast que vocês diziam que lá passou um desenho animado chamado Tex Texano, Melhor do Oeste. Mas que ninguém achava referência nem vídeo no YouTube pra comprovar isso. Realmente, esse desenho existiu e originalmente se chamava Tex Sinstar. Na verdade, era um segmento dentro de outro desenho, Chargin Filé, que era aquele gato bizarro, aquele cachorro, que eu não gostava. É. Que aqueles desenhos de Nickelodeon meio nojento não ia com a cara deles. É da Disney, realmente. Porque é Disney Cruise, realmente. É. Mas tem pinta de desenho da Nickelodeon nojento. É Disney tentando ser Nickelodeon. Que passou no Cruise e ele mandou um link de um VHS assustador em inglês. Caramba, a fita que fica dando pulinho e fica... Cara, me lembra às vezes que eu gravava... Sabe que eu gravava novela, né? Porque eu não tava em casa. Eu gravava Rebelde. Eu gravava... Não, todas as novelas mexicanas eu gravava, porque minha mãe chegava mais tarde e gravava pra ela. Eu via, gravava. E aí quando começava a sujar o cabeçote do... A fita ficava daquele jeito. Ficava daquele jeito. Ficava dando... E ele mandou o link do YouTube. Você gravava em cima, aparece o comecinho do programa, aí vai a outra imagem nova se sobrepondo. Aham. Uhum. Cara, tinha uma fita lá em casa, cara. Eu devo ter ela até hoje. Eu tinha uma... Não, a fita era bizarra, que passava o vídeo do que você gravou, mas o áudio era o Dia Depois de Amanhã. É o Dia Depois de Amanhã, não é aquele filme que o mundo acaba? Qual deles, né? Que eu gravei pro meu pai e o áudio ficava. Aí passava um pedaço do áudio do que você gravou, depois o áudio só voltava pro Dia Depois de Amanhã. E não importa quantas vezes você gravava por cima, Dia Depois de Amanhã tava ali, impresso na fita. Isso foi bizarro, isso não foi comigo não, cara. Eu não sei nem como é que chama esse defeito, sabe? Não sei como é que isso aconteceu. É bizarro. É engraçado que o defeito bizarro dessa vez não aconteceu com o Live, Angel, né? Pois é. Todo mundo tem um defeito, eu tenho todos, mas todo mundo tem pelo menos um. E enfim, eu não tava maluco, existia realmente um texano no Disney Cruise, ele era louro e tava se pedrando as coisas, tinha um cavalo. Uma coisa aqui. Pokémon é a merda, é o pior anime do mundo, tomara que o criador de Pokémon morra. Eu e o Darko estávamos até discutindo Pokémon hoje, né? É, o Luan, aquela coisa de velho. Botou observação Live Indio, para de fazer críticas a Pokémon nos programas Super Edge. Faço mesmo, é uma porcaria. porcaria. Os jogos são ruins. Os jogos... Não. Você pode falar do que você quiser. Não vem falar dos jogos, não. Não fala, não. Até o Wander fez. Mas jogo não. Jogo é uma merda. E pelo visto, eu sou o único cara que não tem 12 anos e que tá gostando da quinta geração, né? Do que tá aparecendo. Porque todo mundo tá falando mal. Mas eu tô gostando desse clima exótico de outro país, misterioso, que os japoneses adoram. O problema é que Pokémon sempre foi ruim e agora as pessoas não percebem. Cala a boca, vai. Eles são menos conceituais agora, sei lá, eles são... Cala a boca, Luan. Eles são mais a cabeça de alguém. A Natália. O Daco tá censurando que não tem opinião igual a dele, né? Exatamente, eu com Pokémon faço isso mesmo e acabou. Power Mad total. Eu estou com o microfone, eu posso. Se vocês querem censurar alguém, segura o microfone, simples. Pokémon, eu que estou aqui com o braço doendo de dar duas horas com essa merda na mão. Pokémon dá vontade de vomitar. Monster Rancher é melhor que Pokémon. Deus. Do Eva em tamanho real. Você pode entrar no plug e pilotar. É melhor falar da roupa de Eva que você compra, né? Você também falou... É caríssimo, né? Não tá na lista, mas eu postei lá no Inforce. Você compra uma roupa horrível de plástico de Eva. Carérrimo. Puxa, quanto mesmo? É $500,000. Eu não sei, esqueci quanto é que é isso em dólares. É 200 e poucos dólares, né? Uma coisa. Mas... Não, são... Não, nossa, cara, custa 10 mil ienes. Que meio milhão... Ah, não, $500,000 que custa mais ou menos R$10 mil, isso. Eu não sei se é verdade, cara. Eu usei um conversor online. Então, eu não sei se é verdade. Mas... E é uma roupa de plástico. Ela brilha demais. A da Rey é mais bonita. A da Asuka é meio exagerada. Os modelos são horríveis também, né? Então não dá pra saber. Enfim, roupa de Eva. Eva gigante. Ele não é o corpo inteiro, ele é só o busto, porque o... O Eva é grande, é bem maior que o Gundam. O Gundam tem lá seus 15 metros só, né? O Eva, ele tem tamanho de Super Robot. Você sabe que os Super Robots, ele era muito maior do que a premissa do Gundam de Real Robot, né? É, tipo, geralmente eles são gigantões. O cara fica cabe dentro da cabeça dele. Tem lá seus 30 metros ou mais. O Gundam segue... O Eva segue isso e não a do Real Robot que Gundam inaugurou com os robôs menores você, e tal. Porque você sabe que Evangelion é um anime de mecha, né? Claro, eles são muito mecânicos. Sabe, que entra na mesma categoria. E aí tem só o busto dele lá, abriu, e é isso, e é legal, né? Não tem perigo de entrar em Berserk e comer ninguém? Ele acende o olho, fica vermelho. Se eu não me engano, ele abre a boca, o Berserk também. Ele come alguém? Não, não vira comer ninguém, não sei se ele come. Pode ter um show ao vivo, gente? Eu sei que você pode entrar. Tem uma criança deprimida pilotando ele? Não, mas você pode entrar no Plug Suite. E você pode virar uma criança deprimida. É, você pode comprar roupa caríssima, ir lá... E até em depressão na hora, você vai falar assim, caraca, eu sou muito loser, eu gastei R$10 mil na roupa de plástico. Aí ele te absorve dentro da cabeça de um Eva. Aí ele te absorve e você vai ficar pra sempre lá dentro dele, tendo uma viagem de ácido. Eu ainda prefiro meu plano original de morrer e ser absorvido pela internet e virar uma entidade feita de conhecimento. Conhecimento inútil, porque é isso que é na internet, né? Que é o conhecimento que importa. Aí tem outras coisinhas, você pode... Achei muito legal, cara. Tem um AT Field, tem um vídeo, tá lá no meu post, vai estar no link aí. Deixa eu falar que o Luan tá comentando, né? É porque ele foi falar com alguém. Eu acho que é uma das alunas dele. É. Porque ele saiu muito misterioso. Ui, tá lá falando no telefone em algum lugar escondido. Quem não atendeu aqui? Eu acho que é uma das aluninhas que eu dou uma ludicã dele. Tá lá, meia hora falando com a garota. Ele tinha um AT Field, um campo AT, pra você botar a mão, sabe? Fingir que tá abrindo, rasgando o campo AT, tirar foto. Pode linkar já com aquela outra notícia que você botou na lista, a notícia dos fãs. Sim, vamos. Porque você sabe que eles fizeram isso, mas eles não são tão idiotas quanto os fãs de Gundam, certo? Ou não? Não, claro que não. Fizeram uma pesquisa pra saber o tipo de público que tá indo, ver a cabeça do Eva e o tipo de público que tá indo ver o Gundam inteiro, que é o ex-Gundam de Odaiba, que agora é o Gundam do mundo. Ele passeou o Japão todo. Eu não consigo chamar ele de outra coisa que seja o Gundam de Odaiba, mas agora é o Gundam de vários lugares. E ninguém fala da porcaria do Gigantor lá, né? Como é que é o nome? O Tetsujin 28. Por que ninguém fala dele? Só que ele é feioso? Não, ele tá lá, né? A cidade tem um orgulho absurdo dele. Inclusive, a cidade de tempo, há uns dias atrás, lançou aquela animação do galo apresentando a cidade e mostra o Tetsujin. Mas vai, continua. Pois tem um Visconde Sabugosa gigante no Rio de Janeiro. Continua a comparação aí dos fãs de Gundam com os evangélicos. Os fãs de Evangelho. Então, assim, vamos combinar. Foi um programa de TV. Então, vamos ver. Qual grupo é o grupo de fãs mais maneiro? Do Evangelion, vai mais mulheres jovens, casais, e eles utilizam celulares para tirar foto. De Ganda, homens de meia idade, sozinhos, e utilizam câmeras profissionais. Qual que é mais maneiro, cara? É óbvio, né? É óbvio, né, cara? É óbvio. Casais, mulherzinha tirando foto. Porra, isso qualquer lugar tem. Isso no zoológico do Rio vai ter. Isso não é fandom, entendeu? Isso é um bando de gente que tá passando ali por acaso. É, porque é cool, tá no cinema, um filme novo, é super legal, super bem animado. Todo mundo vai, não é? Não tem paixão agora. Fã, hardcore, apaixonado, entendeu? Que sabe que não vai guardar e que é um momento único. E não quer guardar um momento único numa câmera de celular. Não, ele quer uma câmera profissional com uma hiper teleobjetiva pra ele pegar o poro do robô. Pois é, ele vai fazer uma roupa de oficial e vai casar no Pé do Ganda. Cara, você, eu não sei com quem, mas vai. com a que é o nome? Nekimakura. Nekimakura dele. Nekimakura do Damuro. Damuro? Casamento mas gay ainda? Tem mulher no Ganda? Não, né? Só tem uma claro que tem, pô. Lembro o nome dela. É a tá vendo? Ela importa tão pouco que você não lembra o nome cara, dela. Cara, tem F. Ah, não, mas tem a que eu gosto, a loirinha lá, que o irmão dela é o Char, ela é irmã do Char. O Char tem irmã? Ih, eu acho que eu te dei spoiler. Ih, fica óbvio no segundo capítulo, sabe? Eles se comem? Não. Em alguma fanfic eles se comem? Provavelmente. Onde tem a fanfic que eles se comem? Não sei, ia procurar, né? Droga. E isso? Então eu tava procurando a próxima. Então está estabelecido, os fãs de Gundam são mais legais. Os animes da Marvel, que a gente tava se perguntando por onde andavam, né? Aquele do Homem de Ferro, do Wolverine, resolvendo passar as vidas. Ah, saiu o trailer ano passado, né? Do Homem de Ferro, do Wolverine. Só que todo mundo achava que ia ser nessa temporada de verão agora, não foi, cadê os animes? Então, estabeleceram uma data, vai ser ano que vem, primavera, né? Spring Season? Ou Fall Season? É outubro. 1º de outubro, às 10 horas. 1º de outubro, estreia do Homem de Ferro. É que tá. Essa data é animado japonês. Né? É o 10 de outubro. É isso que eu não entendi, tá verdade? É meio burr. Mas é 10 de outubro desse ano que vai estrear o Homem de Ferro na animação japonesa? Porque essa data oficial de 2011 é pra estreia na TV aberta da televisão americana. Sim. O Homem de Ferro, só ele, vai estrear na TV japonesa 1º de outubro. Às 10 horas da manhã. O Wolverine ninguém sabe. A gente só sabe que o Homem de Ferro, o Wolverine, sai em 2011. E além disso, também confirmaram que vai ter do Blade e do X-Men. Do Blade eu já tinha ouvido falar, por agora X-Men eu não sabia mesmo. Nem eu. Falta de informação, se realmente foi de surpresa. Eu não faço ideia do que vai ter nesse anime, se vai ser bom, se vai ser ruim. Mas é meio que excitante, né? Você. Nossa, imagina. O trailer de Wolverine eu não gostei. Agora, o trailer do Homem de Ferro que rola aí já desde sempre é ótimo, né? É, o Wolverine é estranho, aquele Wolverine cabeludo, né? Eu não curti muito, agora o de Homem de Ferro é fodão. Bem, a gente vai anunciar, né, que provavelmente depois de agosto, a gente já vai noticiar desde já o falecimento da Hirano. A Hirano, no sentido futuro, a Hirano foi brutalmente assassinada por uma carta-bomba que ela recebeu em forma de pau de plástico. O que que acontece? A dona Aya resolveu, e segundo você, fica claramente subentendido em uma entrevista. O que você quis dizer com isso? Eu não quis dizer, foi a opinião do Sakako Complex, eu não vi a entrevista, mas agora é o seguinte, já tinha uma outra notícia também, que a gente tinha colocado um pouco antes, de que a Hirano estaria diminuindo um pouco estaria um pouco, talvez, assustada com a pressão de ser uma idol do mundo otaku, com a pressão psicológica que é você se manter sempre fofa, bonita e assexuada. Ela tá pensando em diminuir aos poucos pra parar de dublar, né? Não, assim, o povo desconfiou porque o que acontece é o seguinte, ela tá indo em muito programa de variedade, parece que ela tem participações marcadas em 5 programas diferentes em uma semana, assim, ou seja, dá a impressão que ela tá querendo focar muito em outro público, e o povo tá com medo de que ela queira se afastar um pouco desse estigma de idol de otaku e talvez até de seiyuu. Teve toda aquela coisa do Twitter, né, promoção do seriu novo dela. Ela, da Barbie lá, que ela ficou um dia no Twitter respondendo perguntas e... É, ela tá querendo se popularizar com o galerão e sair um pouco desse mundinho. O povo então começou a especular que talvez até parar de dublar possa ser uma alternativa viável pra ela daqui a algum tempo, não sei. Afinal, no final das contas, isso vai dar mais dinheiro e vai trazer meus riscos da vida dela. É, então aí linkando com essa outra notícia, ela teria dito que... Ela falou numa revista que ela vai falar um pouco sobre a vida amorosa dela num programa de variedade que já foi gravado, mas que vai ao ar em agosto agora, e ela fala sobre a vida amorosa dela. Então os otakus são desesperados, achando que ela vai fazer revelações sexuais pesadas e que isso provavelmente vai acabar com a imagem pura dela. Não, ela ainda comentou, né, que fica pra cada um concordar ou não com o que ela tá dizendo e pede pra que não a odeiem. Ninguém a odeie. Imagina que fofinha ela falando, né? Aí eu traduzi ali alguns comentários que a fonte traduziu do Tio Channel. Titiolina. Aí um deles fala: não me odeie. Ela pensa que alguém ainda gosta dela? Ela nos contará suas posições favoritas? Não nos abandone! Ela pode ser o que for. Contanto que seja na voz da Konata, não, tudo será perdoado. Ou seja, basicamente os otakus não estão tão inflamados assim não, como eu pensei, né? É, aquilo que a gente falou, né? Vai passando o ardor da idol e ela vai fazer até filme pornô, que é feliz. É, ela já tá com uma idadezinha grande, estão vendo que ela tá querendo trair o movimento. Ela tá aparecendo aqui e ali com um anel que o pessoal tá te falando que é de casamento, de noivado. Então eles... E ela disse que não, mas o otaku maluco, pô, não pode ver um anel na mão de uma mulher que acha que ela tá casada. Que medo, né? Que medo. Mulheres não usem anéis. O stalker que te persegue, porque toda mulher tem um stalker perseguindo ele, ela, né? Pode achar que você casou e você pode morrer. Alguns stalks são de verdade, são uma viagem da cabeça da mulher em questão, mas enfim. Metal Alchemist Brotherhood vai ter um filme, não sei porquê. É um anime, lógico, o anime porque... de Brotherhood terminou redondinho, exatamente igual ao mangá, praticamente junto. Assim, é meio lógico, porque eles fizeram anime novo justamente pra poder seguir o mangá, pra não ter filler, pra não ter nada, e agora vão fazer um filme que é um filler. E não, sabe, eu achei que o mangá ele terminou na hora certa, ele terminou com um pano pra manga pra continuar, pra ter mais coisa, mas ele terminou de um jeito que é aberto, que aquelas pessoas fizeram depois, sabe? Eles, claro que eles tiveram mais aventuras depois daquilo, que eles viveram mais coisas depois daquilo, mas não nos cabe saber disso, sabe? Aquela história ali foi fechada e é isso. Os personagens cresceram, evoluíram e seguiram com suas vidas. O que não quer dizer que o filme não possa ser bom, né? Tipo, eu tava vendo esses dias... Eu finalmente fui ver esses dias dois dos filmes de Naruto. Os dois primeirões, assim. Eu nunca tinha visto filme nenhum de Naruto. Os eu nunca vi nem o anime, quanto mais os filmes. Não, anime eu não consigo ver, é ruim. É mal animado. Só que, assim, os filmes são bons. Assim, a história é meio idiota, mas, assim, as cenas de ação são muito boas. São aquelas lutas que só tem na abertura. Naruto é frustrante. Que a abertura de Naruto tem lutas maravilhosas. Começa o anime, todo mundo é parado, ninguém se mexe, ninguém... O filme tem mais verba, ele pode fazer filme. É. A luta é legal. No filme é uma historinha que é um filler, mas é geralmente um filler interessante. É uma coisa rápida, não dói, é uma hora e meia rapidinho. E as cenas de ação são muito boas no primeiro filme. Tem cenas ótimas, assim, bem empolgantes. E eu gostei, cara, de me sentir empolgado com o Naruto de novo, sabe? Me sentir de novo lendo o começo de Naruto. Você comentou esses dias que hoje em dia o mangá tá empolgante de novo, eu não tô lendo, não sei. Eu imagino que se você terminando, voltando a ler, terminando aquela porcaria daquele pen, você vai ver, cara, que rolou um frescor ali. Parece que ele finalmente tá podendo contar a história que ele queria contar sem precisar enrolar. E dá pra ver que rola um frescor na obra do cara, no trabalho do cara. Parece que ele tá curtindo mais trabalhar com aquilo do que ele tava há um tempo atrás. Eu vou me animar, porque esses filmes me animaram, eu sabe... A gente sempre comentava, né, que o Masashi Kishimoto tava de saco cheio de Naruto, né? Sim, dá pra ver. Isso refletia, agora, cara. Agora não, né? Agora você não vê isso. Agora cara. Você vê que ele tá gostando do que ele tá fazendo, sabe? Ele tá gostando mais, ele tá satisfeito com a história que ele tá criando agora. Acho que ele se conformou, né? Não, porque tá bom, entendeu? Aí só que dá essa mesma. Que ele, agora, finalmente, ele pôde parar de enrolar e contar o que ele queria contar desde que ele começou Naruto. Só que ele tinha que construir tudo aquilo e tinha que enrolar no processo também pra história durar mais. Enfim, eu acho que eu vou voltar ali mesmo, porque os filmes me empolgaram. Eu gostei de ter essa sensação de me sentir empolgado com o Naruto de novo. E agora você falando que o anime voltou, que o mangá tá bom, eu vou dar um catch up assim. Pois é, não fez sentido nenhum. Não sei se a Hiromu Arakawa, a autora, vai ter algum contato direto com a produção, mas é aquilo que você falou, né? Não faz sentido uma série que foi feito pra ser fiel ao mangá, terminar com um filme que é filler. Assim, não faz sentido dentro da proposta original. Agora faz todo sentido comercialmente. A série comercialmente. Comercial. Obviamente querem fazer um filme. Se for assim, o Metal Alchemist faz virar Doraemon. E sair um filme todo ano. É isso que eu ia falar, cara. Se por acaso tiverem, ao invés de ser só um filler jogado pra ganhar dinheiro, se realmente tiverem talvez uma proposta de transformar numa minissérie, um filme por ano, um filme a cada dois anos, e que tenha um arco maior, assim, percorrendo esses filmes, seria interessante. Imagina, uma mega trilogia FMA, assim, sabe? Eu só não sei porque, se isso daria certo, porque você não vê o pessoal trabalhar tanto com cinema, shonen, né? Você vê, assim, filmes pra ganhar dinheiro em cima de uma série que tá passando e tal. É interessante, né? Cinema, shonen de ação, você não vê. É interessante, dessa vez eles realmente criarem um universo expandido de FMA no cinema. Por que não? Talvez. Já que é pra ganhar dinheiro, vamos ganhar com estilo, vamos ganhar dinheiro e vamos agradar a galera que quer procurar uma história boa, né? Natália de Campinas SP mandou um e-mail e... Medabot ser melhor que Pokémon. Você lembra da Natália? Whatever. Muda de assunto. Meu pequeno pônei é melhor que Pokémon. Você lembra da Natália, Live? Não, quem ela é? A Natália mandou e-mail pra gente, eu acho, em algum momento, há muito tempo atrás. Aqui, ela falou, vocês até leram o e-mail uma vez, faz muito tempo. Foi no 1.0. Oi, pessoas, me chamo Natália e sou de Campinas SP. Escuto vocês desde o primeiro Jcast ever. E tenho que dizer, sou fãzinha de vocês. Vocês até leram meu e-mail uma vez, mas faz muito tempo. Sou da época de bordões como maçãs e quem seus peixes... Betas em bacias, nossa. O que me leva a concluir que vocês melhoraram muito, haha. Tem pessoas que pensam o contrário. Eu concordo com ela. Eu penso o contrário, adorava os bordões, precisa de um bordão novo, vamos inventar um bordão. É engraçado que esses bordões, eles eram ainda involuntários. Então, totalmente involuntários. Não, eles surgiam involuntariamente e aí o Diego comercializava, entendeu? É, ele sabia fazer o marketing do bordão legal. E era maneiro, era maneiríssimo, cara. A gente podia. Cara, o bordão. Tem tanto potencial de bordão que hoje a gente podia estar vendendo camisetas com esses bordões. Não, com certeza. Se o Diego tivesse aqui, a gente teria muito mais bordões, porque várias coisas que a gente fala, ele teria transformado em bordão e a gente estaria usando até hoje. E pra ganhar dinheiro com isso, tá vendo? Vender camiseta seria interessante, realmente. Mas o que eu gostava daquela época eram os nomes gigantes dos podcasts, né? É. Que hoje em dia o pessoal na Combo faz com Dimensão Nerd, sabe? Eles nem sabem, eles nem copiaram da gente, porque eles não sabiam que a gente fazia isso também. Plágio involuntário. Mas eu achava muito legal aqueles nomes bizarros gigantes. É, então, estou mandando esse e-mail pra dizer que comprei o pacote de balas Super Lemon da New Friends desse ano, que não conhecia até o vivo assim gemendo, haha. Pra me divertir um pouco com meus amigos e experimentar, é claro. Eis a história. No final do evento, resolvi ver a reação dos meus amigos ao chupar a bala. Sem falar nada, dei uma pra cada um. Depois de alguns segundos, quando olhei para o lado, uma das minhas cobaias estava se contorcendo com as mãos no rosto. Quase fiquei preocupada, achando que ela tava passando mal, mas mesmo assim me rendeu boas risadas. A segunda cobaia foi mais discreta, mas mesmo assim soltou uma caretinha básica. Pô, caretinha básica, essa aí tem fibra, fibra pra caralho. Eu fiquei frustradíssimo porque não sei o que aconteceu. Johan, qual é o problema das balas? Que elas perdem o gosto. As minhas balas que sobraram no pacote perderam o gosto completamente. Então eu fui assim, cheio de amor pra dar, querendo pegar os outros. Como é que é cheio de amor? Hã? Cheio de amor pra dar e sofrimento, né, também. Querendo dar bala, dê bala pra alguns amigos e não esboçar reação nenhuma. Aí acho que foi você, o Dark, que experimentou, foi o Diego, foi alguém que experimentou e falou assim, cara, tem gosto de lá, não. Foi eu mesmo, experimentei e eu passei pelo inferno. E eu percebi que não era nada, não. Não tinha nada. Não, as balas agora, eu fui provar, elas não estão mais com gosto. Elas vão perdendo o gosto, né? Perdendo. Conforme vai ficando aberto o pacote, eu acho. Dentro da embalagem, ela vai perdendo o gosto, super sem graça. Engraçado aquelas do Johan que vieram soltas, né? Estaram com gosto tão forte. É, pelo visto ela passou pelo mesmo. Continuando aqui. Como minha curiosidade estava no limite, resolvi chupar uma também e não senti nada. Não sei se minha bala estava mais fraca ou sei lá. Fiquei até desapontada, carinha triste. Chegando em casa, resolvi dar mais uma chance pra balinha. E finalmente consegui o que queria. A bala é forte mesmo. Ela lutou pra sofrer, né? É. Essa é uma masoquista. Essa daí foi premeditada. A bala é forte mesmo. Toda vez que eu como uma, eu sinto como se a minha língua fosse cair. não sou masoquista. Sim, você é masoquista. Quero fazer mais cobaias, mas estou com dó de acabar com as balas. Que não, merda. Cara, faça cobaias, porque vai acabar, elas vão perder o efeito, né? Você continuar guardando. E pelo jeito é randômico, se a bala, uma bala não tinha um efeito, outra tinha, vai ver na mesma embalagem, elas vêm misturadas. Depende de muita coisa, se você abrir a bala e demorar muito pra botar na boca, ela já vai perdendo efeito. Vai ver, nem perde o efeito, as balas do pacote vêm umas que vêm estragadinhas, assim, vêm sem o gosto. Okay. Eu dei umas, acho que todas as minhas do pacote estão assim. Ah, comecei a ler Monster no One Mangá. Tá coitado. E não vai terminar, desculpa. E ainda tô no capítulo 15, mas tenho que correr porque o site tá pra fechar também. Ah, já tava sabendo. Acho que teria que baixar em um lugar sujo, como o Darko falou. Gostei muito da história, quero só ver o desenrolar de tudo. E sim, os narizes deles me perturbam um pouquinho, mas acho que eu percebi isso por causa do Luan. Totalmente, tá se conectando emocionalmente com o Luan. Não, blá blá blá. Não sou muito de ler mangá na net, prefiro comprar nas bancas, mas como apenas os títulos que estão à venda não me satisfazem, tenho que recorrer à ilegalidade. Mas poxa, do jeito que as coisas vão, vou acabar desistindo de ler na net. Mó trabalheira pra achar descanso. Por isso que eu sempre... Natália, você tem fotos? Hã? Fotos dela? Por quê? Porque achei bonitinho ela falar. Normalmente sou eu que falo essas coisas, né, então. Mas achei estranho, necessitado aqui, desesperado por alguém do sexo oposto, que sou eu, né, você. Mas achei bonitinho ela falando, eu tô imaginando ela igual aquela personagem, aquela piratinha que eu botei no meu post sobre a pirataria. Uh-huh. Tô imaginando ela igualzinha, ela com um tapa-olhozinho, um papagaiozinho no ombro. Mas eu concordo com ela, achar esse canto tá uma porcaria. E agora tem que estar assentando, porque o maior caos foi quando o Manga Help saiu do ar do nada. Um monte de coisa se perdeu ali. Agora o pessoal tá mais nos seus blogzinhos underground, tá dando até nem precisando recorrer ao Wiki, não. É por isso que quando eu quero alguma coisa eu peço pro Darko e ele reclama. Bem, esse mês tá começando a ficar grande, então acho que eu vou parar por aqui. Sei que isso vai parecer estranho, mas queria ter mais contato com vocês. Ui! Aí, live. Tô, live. Quantos anos ela tem mesmo? Se for legal, tá ótimo. Vamos procurar depois no primeiro. e-mail se ela fala isso, se ela comenta. Por isso, irei mandar mais e-mails e também irei mencionar vocês no Twitter. Sou a Nath, com 2Ts, Y, Nath8D. Então não se assustem com a doida aqui. Já troquei uma ideia com o Livedil sobre sul-coreanos bonitos e norte-coreanos duvidosos. Mas ele não deve se lembrar. Foi no Twitter isso? Foi no Twitter? Acho que foi. Acho que foi sim. Eu lembro disso. Eu comentei alguma coisa sobre coreanos, era alguma coisa envolvendo... Não sei qual foi o contexto, mas se foi no Twitter, eu lembro. Foi assim por e-mail, não. Mas se foi no Twitter, é que eu tô pensando, eu lembro. Sim, os sul-coreanos são mais bonitos que os do norte. E eu, a parte mais relevante desse e-mail. Beijo, até a próxima. Gostei dela, vou seguir ela. Depois, daqui a pouco, quando acabar aqui, você segue ela? Eu conheci esse arroba aí. Não, vou seguir ela. E a gente faz contato com ela, já que ela quer contar. O Luan tá aqui, entrando no Twitter dela. Não, o Luan tá fazendo o quê? O Luan tá hackeando o Google account dela, porque... O Luan tá aqui... Eu tô só abrindo o meu e-mail. Natália, o Luan descobriu sua senha ali, ó, teu e-mail. Natália, que foto é essa, Natália? Ele descobriu sua senha em um minuto. Cara, sua mãe sabe disso? Ah, e é isso. Tchau, Natália. Até a próxima. Vamos ler o próximo aqui de quem que é. Eu tô com saudade da Natália agora. Cara, você faz só 10 segundos que a gente deu o e-mail dela. Eu não posso. Eu tenho que ser o carente do programa, porque se eu não for, o Lime já vai por mim. E aí eu fico com essa sensação de quem perdeu, sabe? Eu sou um carente, só que eu sou um carente mais eclético que você. Você é um carente bem específico. Nem tanto, eu também achei ela com moia, mas tipo, eu ocultei isso porque a gente tava ficando chato, né? Eu dando em cima de todas as garotas que mandam e-mail pro GQ. É, mas tá meio patético, eu sou desespero. Eu tô te ajudando a variar um pouco, deixa eu. Menciono o que você tá sentindo por dentro, né? Tá rolando rumores de uma possível adaptação em live action de Rurouni Kenshin, Samurai X. O boato é empolgante porque o Kamen Rider Deno tá sendo cotado. Eu sempre esqueci o nome dele. Takeru Sato? Isso, é o Kamen Rider Deno. Sendo cotado pra ser protagonista. Eu adoro ele, então. Tomara. Ele tá fazendo back agora também, né? Ele tá todo cineminha, tá todo trabalhando, cara. Ele vai ser Deno pra sempre, porque nunca mais vão parar de fazer filme, né? De Deno. Tá no live de back. Tá... Tem dois Kamen Riders no live de back falando isso. Tem o Kabuto também. E agora ele tá sendo cotado assim. Mas sim, é um rumor. Bem rumorento, sabe? É um rumor que saiu num blog aí de alguém que diz ter... É um blog japonês de um cara que diz ter contato dentro da indústria e assim, e só ali que falou, ninguém mais confirmou, nem te confirmou, então é uma coisa bem no alto, assim. Mas seria legal. E como agora estão fazendo live action de tudo lá no Japão, pode ser verdade, não sei. Eu vou bancar o fã chato. Não me empolga, não tenho a mínima vontade de ver, sabe? Samurai X é Samurai X, tá ali fechado. Tem muita chance de dar errado, muita chance mesmo. Se for assim, a Fox comprou os direitos. Talvez, eu não, provavelmente não vai acontecer. Mas se o filme tiver o clima dos OVAs, aquele clima mais pesado, mais deprimente. O único jeito de funcionar seria assim. Pois é, por quê? Samurai X, a série funciona muito bem no mangá e é muito bom, porque eles contam toda. Eles pegam a história do Japão e dão aquela roupagem dinâmica, sabe? Aquela roupagem mais atual pra história, sem perder o conteúdo histórico. Foi bom pra você, Luan? Foi, Luan? Quem era? Era minha avó, depois foi a minha prima. Que isso, Luan? Família agora também, pô? Hã? Essa tara da avó eu não conhecia. Como é que é o nome do Moed? Peraí, porra, peraí. Não. Que isso? Não, que porra. Minha família mora em outro estado. A família da parte do meu pai mora em outro estado e fazem, acho que 4 anos, não, 3 anos que eu não vou lá. Que eu não vejo ninguém de lá. E fazem 3 anos. A última vez foi no casamento da minha irmã, que também mudou de estado. É, eu não falo com eles. Tenho duas. Eu sempre me lembro disso. E dois irmãos também. Tenho um irmão e uma irmã mais velhos. E uma irmã e um irmão mais novos. Quando o mundo começar a acabar, o Luan vai ter que sair pelo mundo procurando todos os irmãos dele que são espalhados por aí pra poder salvar a humanidade. Isso dá uma premissa linda de anime. Enfim, aí minha avó me ligou agora, fazia tipo uns 3 meses que eu não falava com minha avó, com minha prima, devia fazer quase 1 ano. É engraçado falando isso, hoje em dia isso é tão bizarro, né? Porque a gente tem internet, mas... Peraí, se eu sair de campus, eu só vou ter contato com a minha mãe e meu pai. E nunca mais, cara, nunca mais eu vou ter contato com tio, com primo, com ninguém. Talvez minha avó. Mas a sua criação foi diferente, de certa forma, né? Bota de mãos, cara. Bizarro, né? Mais de um não, são 4. Oi, Ricardo. Meu irmão foi boizão, Acabamos. Ele é tortinho também, né? Acabamos de descobrir. Tá muito Ricardão. Fãs do Luan. Vocês acabam de ter um irmão pra poder escrever suas fanfics com o Luan. Ele é mais velho, muito mais playboy, sabe? Tipo o Luan bizarro. Imagina a história, porque o Luan, ele parece ser alto enquanto o Luan é baixinho, ou seja, encontramos um par onde o Luan é o passivo. O que eu ia falar? O Luan é sempre o quê, né? Uhum. E aí, agora o irmão dele é o quê? Então, assim, imagina a história dos dois brigando. Eu odeio vocês pra caralho. Imagina a história dos dois brigando pra saber quem vai ser, né? Eu falei com uma bala na boca, ficou ridículo. Imagina os dois brigando na hora pra saber. Ele fala assim, não, mas com meus amigos, eu sou o quê? Ele fala, o irmão dele falando, eu não interesso que você vive com seus amigos, aqui a história é outra. Ai, ai, pro Josh, escrevo. Eu quero muito ler. Não, mas ele é pouquinho... Vocês têm todo. Ele é pouquíssimo mais alto que eu e ele é magrinho. Crunchyroll saiu do vermelho, você falou. Não é bem assim, por quê? Não, é bem que ele saiu do vermelho. Na verdade, ele atingiu aquele ponto em que ele não tá dando mais prejuízo. Ele se paga. Ele se paga. Ele fatura exatamente o que ele custa. Porque agora ele já tá faturando um pouquinho mais do que ele custa. E aí, a partir de agora, se ele continuar nesse caminho, ele vai começar a lucrar e vai começar a recuperar o investimento. Isso é ótimo, porque todo mundo tá dizendo que streaming é o futuro, mas ninguém sabe como é que vai ganhar dinheiro com o streaming ainda. E que o serviço é uma porcaria, blá blá blá. E eles tão ganhando, né, com aquele modelo de assinatura e tal. E o Crunchyroll é um caso interessante, porque eles eram criminosos, né? Eles cobravam pra você assistir fansub e eles eram considerados a escória da internet por causa disso. Você comprava premium pra você assistir fansub. E aí depois eles se legalizaram. E o japonês, tem japonês investindo dinheiro no Crunchyroll e tal, tem capital estrangeiro neles e tá um hotspot, assim. Né? Eu quero muito que o One Manga dê certo desse jeito também, cara. Do One Manga, Open Manga. É, vai ser interessante. O Open Manga vai animar muita gente a criar seu material. Eu imagino que o Open Manga talvez não dê tão certo assim corporativamente, porque os mangás não precisam tanto do nosso dinheiro. Não precisam do nosso dinheiro. Eles se sustentam lá no Japão, vendem pra todo mundo e ganham muito dinheiro já. Enquanto... Esse negócio de mangás é mais daqui, né? Essa iniciativa de mangá é mais pra cá mesmo. A indústria do mangá aqui, né, é mais fraca do que a indústria do mangá lá. Então... Não é, só que eu quero dizer que não há tanto interesse da indústria de mangá japonesa em fazer algo desse tipo, porque ele já tem dinheiro suficiente. Enquanto a indústria de anime precisa mais do dinheiro do exterior, por estar mais ferrada, né? É bem mais barato fazer um mangá do que fazer um anime. Mas enfim, o Crunchyroll vai começar a dar lucro aí e é o futuro, né? Tá acontecendo. O futuro é agora. Agora, só falta, eu reitero meu pedido, né? Meu clamor. Tem muitos animes lá que estão bloqueados ainda. Moyashimon tá bloqueado no Crunchyroll. É um saco. Eu queria ver. Aliás, você está com uma conta no Crunchyroll, né? Tô com uma conta, tô vendo The Book of Bantorra lá. O que é um saco, porque é o seguinte, eu tava vendo 480, né? Agora eu tenho uma conta, eu vou estar em 720. Só que o 720 deles é uma merda, a impressão que é o mesmo 480 aumentado, entendeu? Não só isso, mas eu tive um problema sério com 720, porque minha internet é de 600. Então eu sabia que eu não ia conseguir carregar o 720, né? Assim, imediatamente, demora pra cacete. Como se eu fosse baixar um anime 720. Então antes de dormir, botei pra carregar e fui dormir. Não dá, você outro dia já cancelou. Você não consegue ligar aí. Você fica muito tempo parado, assim. Ah, é? Foi isso que aconteceu? Foi, naquela aconteceu. Não, porque não só aconteceu isso, como também o meu Firefox ficou travando por ficar com aquele flash pesadíssimo aberto a noite toda. Não, assim, lá em casa carrega rápido, o 720 trava um pouco, mas o 480 vai direto. O 720 realmente tem que esperar só um pouquinho. Agora, se você deixar, tipo, mais de uma hora largado lá, ele não vai abrir mais. Você vai ter que dar F5 e é um saco. E aquele negócio? Eu, particularmente, streaming é uma alternativa boa, é viável. E ainda prefere ter, né? Eu ainda prefiro ter. Eu também, eu queria algo mais no formato do Steam, sabe? Você paga, baixa e tá lá no teu computador. Porque as coisas que eu gosto de ter arquivado, eu gosto de ter pra referenciar depois. Sabe, geralmente quem curte escrever, quem curte criar também é legal, porque você aquilo te inspira, então você quer ficar voltando pra aquilo toda hora. Sem contar que eu gosto de ver num setting mais de... O mais parecido com uma sala de estar possível. Eu gosto de botar o negócio em tela inteira e sentar de longe, assistir e tal. E o streaming, a qualidade não é tão boa assim. Você põe em tela inteira, não fica a mesma coisa você baixar, entendeu? Então, assim, enquanto... Porque, assim, pra combater a pirataria, por que, por exemplo, na música dá certo? Porque você comprar uma música no iTunes é muito melhor do que você sair procurando que é um maluco a música pra baixar. Você vai encontrar aquela música direto ali, um download rápido, fácil, qualidade lá em cima, baratinho. Ou seja, é melhor em todos os sentidos você ir no iTunes, você ir numa loja virtual, do que você sair caçando um link pra baixar. Agora, com relação a ver anime, ainda é muito melhor você baixar. A qualidade vai ser superior, por exemplo, saindo um pouco do campo dos animes. Vai sair o box agora oficial da quinta temporada de Doctor Who. O box de DVD oficial. É interessante ter? é, dá aquela vontade de você comprar, dá. Só que não vou. Por quê? Porque o meu 720p, a qualidade é muito melhor, é melhor do que o DVD. Então, desculpa, eu não vou comprar algo com a qualidade inferior. A hora que lançarem Blu-ray e eu tiver como assistir, eu vou comprar, beleza. Mas eu não vou comprar o DVD, então é disso que eu tô falando. Enquanto o download ilegal me proporcionar tudo superior, a qualidade superior, a possibilidade de eu ter pra mim, etc., eu não vou mudar totalmente. Quer dizer, eu uso o Crunchyroll por quê? Porque eu baixo muita coisa e eu vejo muita coisa, então tem várias coisas que eu gosto de não precisar baixar. Eu vou lá e assisto aquelas coisas que eu não conheço muito de antemão e tal. Agora, vários animes eu comecei a ver do Crunchyroll e parei. Não, eu vou baixar isso aqui, eu gostei muito. Não é, se o Crunchyroll fosse um formato Steam, eu já tava com conta lá, perpétua, sabe? E eu assistia a maioria das coisas por lá, tranquilo, para baixar então, no computador. Assim, Crunchyroll é legal. Ficaria com a alma limpa, lavada e teria coisa da forma que eu gosto. Eu recomendo o Crunchyroll pra você ver aquele anime ou outro que você ainda não... que você não dá muito por ele, então você quer ver uns episódios pra poder ver se você curte, se você curtia muito, você baixa. Ou se você curtiu, mas não curtiu tanto assim, você vê por ali mesmo. Pra você ver dorama, tem muito dorama lá e... enfim, quem vai baixar dorama? Vamos ver. Vê por lá mesmo. Sacanagem, pô. Tem dorama legal. Não, eu tô falando que é legal, mas tipo, porra, você quer baixar isso também, sabe? É muita coisa pra você baixar. O live de vez em quando, ele pega a perspectiva dele e aplica em todo mundo, sabe? Ele esquece que ele é um freak, que ele é a única pessoa na face da Terra que faz esse tipo de coisa e aplica em todo mundo. Tá bom, você ganhou. Realmente. As pessoas baixam menos coisas que eu. Se você é um freak... Mas, nós dois somos exceções e alguns ouvintes do GCast. Bom, tipo o Tang, que mandou essa pilha de anime que não deve ter assistido nem metade. Então, tipo assim, se você é como nós e você baixa a internet inteira, até tua mãe, e sabe como isso pode ser sufocante, você sabe que poder ver um dorama coreano, que você nunca vai baixar mesmo, entendeu? É legal, você vai lá e... Não, tem uma pasta no meu computador chamada Mães. Tem a minha mãe de vários universos paralelos. Hã? Eu baixo tanto que eu não só baixo a minha mãe, como eu baixo várias minhas mães. Hã? Vai, quem quiser falar? O Luan não precisa ter várias mães, porque ele tem vários irmãos, então. Hã? O Luan, ele tá preparando o dia, né? Que ele vai sair por aí procurando. O Luan tem tantos irmãos, vai né? Vai ser o meu shonen, minha cara. Cara, é isso! Ô, Darko, o Luan tem tantos irmãos, né? Ele tem irmãos e irmãs, assim, tem um monte. O Luan... Ele tem muitas primas também, ele fala no telefone com elas. Assim, calma, você não sabe. O Luan, ele treina secretamente. Todos os irmãos dele estão treinando por aí secretamente, porque vai rolar o torneio da família Kim. Olha o sobrenome, Kim! Kim Tournament! E o Luan vai botar um saquinho nas costas e vai sair por aí enquanto uma voz em off fala: nós vamos em você no mais forte. Tá. E aí vai sair ao mesmo tempo, vai sair jogo, já anime, mangá. Já teve um fail aí, porque Kim é segundo nome, não é sobrenome. Droga. Oh, fuck. Na nossa versão, vai ser o sobrenome, foda-se. É, claro. E eu só ia comentar que o Darko tem uma coisa bizarra de baixar tudo que ele vê na frente, que pode ser potencialmente interessante, pro dia que o mundo acabar e não existir mais internet. Ele vai poder assistir as coisas depois, porque antes disso... Eu tenho a minha lista de aposentadoria, você sabe, né? São coisas que eu vou fazer quando eu estiver aposentado e já tiver feito tudo que eu quero fazer na minha vida. Eu vou ter muito tempo. Daí, tipo, reler Senhor dos Anéis. Tá na minha lista de aposentadoria. Mas você tem um exemplar do Senhor dos Anéis enfiado embaixo da sua cama? Assistir Gilmore Girls completo. Eu já tenho os anéis. Assistir completo Gilmore Girls, Charmed, seriados que eu vi antigamente, mas que eu nunca terminei. O Darko também entrou nesse mood de comprar tudo que estiver em promoção. Então ele comprou O Senhor dos Anéis, Silmarillion, Hobbit, Como é que é de Narnia? Ele comprou a cueca autografada do Peter Jackson. Não. Nem se me desse, eu queria esse troço. As últimas coisas que ele tá comprando. Eu andei, sou preconceituoso. A última coisa que ele tá comprando compulsivamente são jogos de centavos pelo Steam. Eu quero! Joguei ainda aqueles Darvinia bizarros que eu comprei. São interessantíssimos, mas eu vou ter que anular um tanto da minha vida pra aquilo. Já tem muita coisa anulando a minha vida. A minha vida, na verdade, ela vive no negativo. Ela não existe. São as coisas que a anulam brigando pra ver quem vai anular agora. Quem vai anular? Agora é minha vez de anular, né? E o bizarro é isso. Ele faz essas coisas, mas assim, ele guarda pra nunca assistir. Não, peraí, eu vou assistir um dia. Eu duvido. Sei lá, de vez em quando eu pego o mangá que eu baixei 3 anos atrás pra ler. Cara, eu tô num drama. Eu tô tendo que, infelizmente, eu tô com tanto pouco espaço lá em casa, tanta coisa, que eu tô tendo que gravar coisa em DVD e apagar coisa que eu não assisti ainda, coisa que eu odeio fazer. Se eu tirar do computador coisa que eu não vi ainda, rola o medão de dar aquele erro, verificação Fonseca de redundância. Como é que é? Ele decorou o nome do erro, de tanto que ele já encarou esse erro na vida dele. É o maior pesadelo. Não, o Livendil é um ser bizarro, porque ele tem erros e problemas informática de computador que ninguém tem. Não, todo mundo... Desculpa. É quando você tá copiando o DVD e aí você não consegue copiar porque deu erro na gravação, porque o DVD tá ruim, sei lá o quê. Aí dá aquela erro nos dados, erro de verificação, sempre de redundância. E assim, é o maior pesadelo do mundo quando você sabe que aquela é a sua única cópia. Não tem outro lugar, você não tem backup, mas disso dá erro de verificação cíclica, porque aquilo... Verificação cíclica de redundância é um nome que não faz sentido nenhum, né? Porra, eu tô tentando entender, por isso não, eu tô falando que ninguém tem esses erros que ele tem, sabe? Não, é porque assim, ele fica tentando copiar e não consegue. É um ciclo de redundância. Por quê? Ele fica tentando, não consegue. Você chegou a essa conclusão sozinho? Não me explicaram uma vez, não sei se é verdade, mas... Cara, tem sentido pra você mim. Você é tão alheio a detalhes técnicos, mas esse erro te perturbou tanto que você sabe tudo sobre ele. Esse erro e eu somos um, né? Ele praticamente, sei lá, eu sou mais íntimo dele do que da minha mãe, praticamente. O próximo e-mail é do Baruel. Olá a todo o pessoal do GCast, na internet atendo pelo nome de Baruel. Já escrevi pra vocês antes, até foi lido no ar, mas não lembro se me referi com esse nome. Se referiu sim, que Baruel soa na minha cabeça assim como familiar. Não, é porque Baruel é o nome é copyrighted, né? É que é bíblico? Não, Baruel é o nome de uma empresa que fabrica xarope, não é? É que é. Google, não é? Não é isso? É alguma coisa do tipo. Ô Luan, põe Baruel aí no Google. Eu não sei o que é Baruel, mas veio... Foi no Google. Em algum momento essa empresa foi no Google. É alguma coisa da Baruel, é tipo uma sandália, ou talco, ou xarope, algo assim. Manda esse e-mail pra tirar umas dúvidas e agradecer a vocês. Mas o site. Se ele for o Baruel da empresa, o dono, ele não quer ninguém pra trabalhar na área de comunicação, não? Ou na área de programação e web. Por favor, Baruel, vamos um emprego aí pra gente, na sua mega companhia que fabrica ou talco, ou xarope, ou sandália. Vamos mendigar emprego, cara, pra todos os ouvintes do GCast, não? Nossa. Cara, quem quiser me dar um emprego, eu tô precisando sair do meu emprego chato. O que você faz? Fala aí, dá seu currículo. Cara, eu só não faço sexo porque eu não sou gostoso. Só. Ok, a mesma coisa. Mas não. Se você gostar de um gordinho peludo, eu tô aqui. Cara, você recebeu muito e-mail de gay que gosta daqueles... Não. Se você gostar de um gordinho peludo, você for do sexo feminino, infelizmente. Eu tenho nojo de homem, então foi mal. Gays. Ok. Ah, é, eu que tô lendo. Manda esse e-mail pra tirar umas dúvidas e agradecer a vocês. O site tá muito bom, os assuntos escolhidos estão excelentes, especialmente os reviews. No começo, o Baruel é ponto, é bom. É, não sou só vírgula não, ponto de vez em quando. No começo, não acompanhava nenhum, pois achava inútil os reviews dos capítulos do mangás que não lia, que era aquilo que a gente fazia com reviews no começo. Mas do jeito que tá agora, com movies, mangás, como um todo e etc, está bem melhor. Como Kodomo no Jikan, que comecei a ler e assistir depois do review e se tornou um dos meus mangás prediletos. Mais um pedófilo convertido, eu tinha que... E a culpa é minha, né? Amém. É o GCast evangelizando as pessoas e tornando elas possíveis alvos da polícia. Cara, eu preciso me afastar de vocês, cara. Também comecei Monster, mas estou muito no começo pra falar algo. Continue com os reviews de mangás fora do padrão. Eu também gostei dessa a minha ideia de fazer um... Enfim, eu tenho ideias idiotas e o live não fala nada e elas acabam indo pro ar e durando 10 episódios. Foi o que aconteceu com aquele review de mangá semanal que a gente fazia. Eu gostava daquilo também. Era legal, mas ficou cansativo, né? Ficou, não. Sabe como ficou cansativo? Gente, me conversou e falou, ó, vamos parar de fazer isso porque esses mangás não estão indo pra lugar nenhum e a gente volta a falar deles quando jogar coisa diferente. Vamos ver. O Luan criticou, né? Não, e o pior que vocês viram falar pra mim, a gente vai gravar reviews hoje. Ai. Luan, e hoje em dia o reviews é o que a gente mais se diverte gravando, né? Desanimado é sempre tá de forma geral, né? Mas o review é sempre mais animado. Sempre acabou de ver o que a gente vai estar fazendo. E a gente tem envolvido emocionalmente com aquilo e tem opiniões que a gente precisa espalhar pelo mundo. Quanto a 1.0, conseguiram resgatar os personagens antigos? Sim. Esses dias eu fui descobrir que tinha o primeiro de todos no PC, se fosse antigamente. Até os outros. A gente já tem, a gente vai botar no ar, a gente tem que botar no ar. Não, faz isso, por favor. Baixa, cara. Baixa UPA pra gente. Esses dias eu achei o AnimeCast, cara. No o AnimeCast é mais fácil de achar do que o GCast. Não, aquele que a gente gravou. Sim, ele é mais fácil de achar do que o 1.0 do GCast. Sério? Onde? Pô, porque o 1.0 do GCast não encontra lugar nenhum. O AnimeCast não encontra. Agora que a gente sabe onde tá o 1.0. Explica, não é o AnimeCast, né? É o AnimeCast nosso, o nosso protótipo de GCast. É o piloto perdido. perdido do G-Cast. Que é um teste nem veio pro ar, é um teste só de gravação, etc. As pessoas vão começar a procurar por isso agora. Ah, né? Todo mundo já procurou, todo mundo já ouviu esse troço. Ah, é? É, nem é, mas na verdade. Que merda. O próprio... eu achei que só eu tinha. O próprio AnimeCast, o caso do AnimeCast, quando veio falar comigo, ele falou: ah, é, eu conheci o G-Cast porque eu ouvi o piloto de vocês que se chamava AnimeCast também. Uau. Ele perguntou se vai rolar um podcast sobre os novos animes da temporada. Vai, Lávido? Talvez, mas eu tô achando que só assistir ele não vai rolar que nem aquele que a gente fez, não. Talvez agora não, porque primeiro vai demorar um pouco pra gente poder assistir. Segundo, que o Johan tá bem envolvido neles, então é legal que o Johan vai continuar escrevendo sobre eles. E tá bom. Pois é, deve rolar só depois que acabar, a gente assistir, gostar, a gente faz um review em geral. É, ele falou que os reviews do site que o Johan fez foram ótimos, e ele já sabia que ia assistir High School of the Dead e Mitsudomoe, o que comprova que ele realmente é um helicóptero. Completamente, cara, você tá se afundando aqui. Mas tive curiosidade com o Setokai e a Queen Domo pelo review. Acho que é isso por enquanto, valeu mesmo por terem colocado o feed no iTunes, que a Sofia, tadinha, insistiu tanto, eu coloquei. Inclusive a Sofia conversou um pouquinho comigo no Orkut, acho que ficou com medo, não manda mais e-mail, não conversa mais comigo no Twitter. Sofia não me deixa scrap mais, Sofia me deixa scrap, merda. Pô, Sofia, a gente gosta de você, conversa com a gente, sabe? Nós somos carentes, nós não temos amigos. Você é tipo que nossa única amiga. Ele comprou um iPod esses dias e foi uma boa surpresa ver tudo disponível pra baixar direto no iTunes. Bem que vocês podiam colocar o Luan falando, calma aí! Mas repete aí, Luan. Não, procura e bota de novo. Que cara, eu não tenho esse áudio mais separado, eu acho. Mas como a gente... o Atanuki, né? Eu não tenho mais esse áudio separado, mas como a gente tem todos os GCasts agora em mãos, é só eu procurar. Eu resgato o áudio. Agora aí você pode falar, vai, bem-vindo em que posso ajudá-lo, vai lá. É, você imitando o atendente pela marketing. Não, fica pra uma próxima vez. Ele quer que a gente coloque isso em ringtone, que o pessoal... Cara, vai acontecer. Não digo sei quando, mas vai acontecer, definitivamente. A gente vai ter vários produtos pra vender. Não é nada muito complicado, né, cara? Produto... Pega o MP3, disponibiliza o MP3. Pronto. Quando a gente fizer a JKS Store, vai ter ringtones do Luan, fotos, calendário da Boa e um pelo do Darko. Engarrafado. Ai, não, que nojo, não vende. Eu tô com nojo de mim mesmo, não faz isso não. Não sei, o que tem pra você pra vender? E a coisa mais abundante durante as gravações do JCast. Saliva do Live Angel. É. Isso não tem. Isso assim, vai ser baratinho, que tem tanto, né? A gente tá entrando. A gente tá ficando muito. Cara, a gente tá muito cansado. Deixa eu terminar isso logo. É, o coisa assim, ele não lembra de em que cast que isso aconteceu, mas que ele quase me deu de rir aquele dia, rindo de você, Luan. Ele riu que de você. Merda. Ele não riu com você, Luan. Ele riu de você. Tá, mas o propósito daquilo foi as pessoas rirem mesmo. Então não, tá não tudo bem. O podcast não foi pra rir, o que vocês falaram. O podcast é completamente sério. Não foi... Isso era gente rindo de você. Eu tô tentando atingir um trauma de infância seu. Consegui? Não. Droga. Feio. Nunca consigo. Abraços, até outra. É só falar do nariz dele. PS. Lembrei de algo que queria recomendar, mas não consegui lembrar antes. Ele puxou o título em japonês de Conde de Monte Cristo, que ninguém sabia, que é Gankutsuo. Ninguém sabia. Depois eu é que julgo todo mundo por mim mesmo, né? A gente não sabia. Eu conhecia Gankutsuo de nome, pessoas mencionaram, agora eu não sabia que Gankutsuo e o anime de Code Monte Cristo era a mesma coisa. E ele recomendou Code Monte Cristo, que é um anime que meio que todo mundo conhece. Eu não vou eu de novo marcar todo mundo como eu, mas eu conheço de nome, mas ainda não assisti. É, você conhece, você não viu. E eu também. Eu não vi. E eu, mas imagino e que... E o Luan não conta. Você já ouviu falar? E o Luan não conta. Você já ouviu falar? E o Luan não conta. Eu quero saber se você já ouviu falar. De anime, de animação, disso não. Ah, tá. Não, porque... Eu também já ouvi o filme. Não, mas é um nome é um nome que flutua por aí, até na animação, então algumas pessoas devem conhecer de nome sim. Eu já não sei do que eu tô falando, ele só fala que a animação e os roteiros são bem diferentes. Daria um bom review, vejam aí. A gente vai ver. A gente tem uma lista gigantesca, mas... Ah, vamos para outra notícia, que esse provavelmente vai ser o maior news da década. O mais inútil, né? Porque a gente só fala besteira. Miyazaki tá caduco. Eu mudei o título. Agora qual é a notícia, assim? Qual é a novidade? Miyazaki está mais caduco. Cara, me contaram por aí que rolou Rapadura Cast Miyazaki, né? Que o Jubacon participou. Você ouviu? Não ouvi. Eu tava querendo ouvir, talvez eu ouça, mas o negócio não é esse. O negócio é que eu tô achando que vão exaltar o Miyazaki tanto que eu vou ficar um pouco de raiva. Cara, Miyazaki não é Deus. Osamu Tezuka que já ocupa esse cargo. E nem ele eu acho tão Deus assim. Eu não sei, eu não tenho uma opinião, não sei, eu não tenho uma opinião sobre a divindade do Osamu Tezuka porque eu não li o suficiente, sabe? Eu não li nada dele, praticamente. Eu vi um episódio de Astro Boy, da licença, eu tenho muita... Dos anos 80, que não é o original, né, dos anos 60, eu vi um episódio dos anos 80. E vi o trailer do filme da imagem. Eu gostei do episódio dos anos 80, pra caramba. Eu odiava a série nova, então. Mas eu perdi o foco. O que interessa é o seguinte: o Miyazaki não é Deus, o Miyazaki é um caduco maluco. Não, Miyazaki foi importante, fez coisa boa, fez Mononoke, fez Totoro. Que enlouqueceu completamente o cara que controlava, que trabalhava com ele no Ghibli. Eu esqueci o nome do cara, mas é um cara que pegava as ideias dele. O Miyazaki chegava assim e falava assim: olha que ideia boa. Aí o cara virava: Miyazaki, vamos sentar. Olha só, essa sua ideia precisa de shape, forma, precisa de sentido, precisa de uma coisa chamada estrutura narrativa coerente. Esse cara não trabalha mais com Miyazaki. Então, desde que o Miyazaki ganhou o Oscar, ele enlouqueceu de soberba. E a idade ainda piorou a situação, né? Então, o Miyazaki é aquele seu chefe velho. Que nossa, acha que... coitado do Miyazaki, tô escrachando o cara. Que acha que tudo que ele acha, que tudo que ele pensa faz sentido. Que a cabeça dele tá em 1940 e ele não percebeu ainda. Entendeu? Basicamente isso. Sem. Então, na verdade, eu tenho muita raiva do Miyazaki porque ele criticou o Rosenhaço. E ninguém mexe com o Rosenhaço. E também com seu chefe velho, né? E ele me lembra do meu chefe velho. Que é bem pior que o Miyazaki, pelo amor de Deus. Não, sem entrar no âmbito tão pessoal de ódio pelo Miyazaki. Concordo, foi muito importante. Agora, gente, tá caducando. O cara tá falhando, sabe? Ele não tá mais funcionando tão bem. Tá chegando na data de validade. Gente, eu adoro, não é só gente, isso. Eu adoro Viagem de Chihiro. O povo fala que Miyazaki começou a acabar depois de Castelo Animado. Eu não vi o Castelo Animado, então eu não sei. Dizem que não é tão bom, né? Que ali já não é tão bom. Já começa a cair e Ponyo que ele pira de vez e dá louca. A louca. Eu sei o seguinte, que eu adoro... Deixa eu terminar minha conclusão. Eu sempre bato na tecla... O que eu quero bater na tecla do Miyazaki é que é o seguinte. A mesma coisa que eu levantei no J-Wave de Evangelion, que deve ter ido ao ar hoje. Se não foi ao ar ainda, eu acabei estragando, contando qual vai ser a pauta. Uma coisa que eu levantei foi o seguinte. Se acabar endeusando o Evangelion ou acabar endeusando o Miyazaki, é um problema porque você acaba diminuindo todas as outras coisas boas que, pelo amor de Deus, não são as únicas coisas boas que existem na face da Terra. Você foram importantes? Assim... Foram, mas não foi o único grande marco que mudou a indústria. Não, gente. Teve muita coisa boa antes, teve muita coisa boa depois. Vocês não podem julgar o que é famoso no Ocidente e dizer que isso influencia o quadro geral do anime no Japão, né? Então você não pode dizer, por exemplo, que Evangelion foi um marco tão grande assim que você vai estar ignorando as fontes que o próprio Evangelion bebeu, que são todos os animes de ficção científica e de mecha dos anos 80 que são importantíssimos e que deram a forma final para a indústria como ela é hoje em dia. E tudo que veio depois também, de vários gêneros diferentes, quer dizer, você não pode dizer que o Evangelion é melhor que uma comédia qualquer que tem aí, porque são dois gêneros diferentes, como é que você vai falar que um é mais importante ou menos importante que o outro? Pois é, e sem contar a nossa odiada memória emocional, né? Que eles pegam aquilo que marcou a pessoa pega aquilo que marcou ela na época, que era um anime diferente, mais pesado, que eu não tinha visto, e passa a assumir aquilo como o grande anime que mudou todo o paradigma, ignorando que nos anos 80 teve animes tão pesados quanto, talvez não tão malucos, não tão... não sei nem como explicar Evangelion, sabe? Não, nem, não, não, não tão caóticos, mas que tinham temas, abordagens, é temas pesados. É engraçado, cada vez que rola uma coisa dessa, as pessoas são muito... não, isso vai revolucionar, vai mudar todos os paradigmas, só que não vai, igual fizeram com Avatar agora, James Cameron, que eu me irritei muito lendo várias reportagens de repórteres fanboys falando que James Cameron está mudando a forma de fazer cinema. Mudou tanto que, olha quantos filmes diferentes saíram depois de Avatar. Porra, tudo é a mesma coisa sempre. Mudou merda nenhuma, entendeu? Tudo não fez nada diferente e não mudou merda nenhuma, porque as mudanças de paradigma na indústria de entretenimento, elas são sutis, entendeu? A cada novo filme, novo anime, nova série, que tem uma coisa, um elemento diferente, aquilo vai influenciar o trabalho seguinte e assim vai. Não existe um produto que chega e muda, entendeu? A partir daqui vai ser diferente. Não existe isso. Existe aquele produto que dentro daquele gênero pode introduzir uma nova tendência. E aquilo vai influenciar diretamente o trabalho de outros autores por um tempo. Mas, sabe? Mas a mudança de paradigma no entretenimento, ela é sutil, entendeu? É muito inocente, é pueril. Ela se soma, né? Quando algo novo aparece, algo interessante aparece, ela nada mais era que um somatório de várias pequenas revoluções que foram se somando. Por exemplo, a importância do Miyazaki tá no fato de que ele proporcionou, ele fez o a animação japonesa ficar um pouco mais conhecida no ocidente e ganhar o status de animação, junto com o filme da Disney, junto com aquela animação francesa esquisita que, sabe, as bicicletas de Belleville, sei lá, entendeu? Ele saiu dessa coisa de desenho japonês e virou animação. Os filmes dele são considerados filmes de animação, independente de serem filmes japoneses. Então o mérito dele é esse. Agora, dentro da indústria do anime no Japão, ele não é tão mais do que outros diretores que estão fazendo trabalhos tão bons ou melhores, ou atualmente qualquer um. Cara, legal que você fala isso, mas nem viu Ponyo, né? Eu não sei nem se eu quero ver Ponyo. eu ainda que vou, quero ver Ponyo e quero fazer um review esculachando, destruindo. Se realmente for desse jeito que o pessoal fala, ou falando que não é bem assim, né? Não vai ser tão ruim como o povo fala. A gente vai fazer o que a gente faz, né? Sempre. A gente vai fazer os dois ao mesmo tempo. A gente vai esculachar e destruir e falar que não é bem assim ao mesmo tempo. Enfim, dizem que pônei é infantil, mas é bom. Diz que o pônei não é ruim, só é infantil e não tem muita história, né? Agora, a gente entrou no range pessoal e esqueceu da notícia. Por que o Miyazaki tá caduco? Porque ele disse. Você bem que o senhor que você falou que depois foi. Ele tava zoando com o repórter, né? Quem falou foi um comentarista do. Se não me engano, ele comenta também no GCast, tal do Jun. Não sei se é o mesmo Jun. Que. Conta aí que eu falo que ele comentou. O Miyazaki acreditou numa entrevista que ele não gosta do iPad. Assim, o Miyazaki é um notório hater de tecnologia, assim. E não é nem tecnologia porque é coisa do demônio. É mais uma coisa, uma crítica de consumismo e etc. De todo mundo tá sempre ligado no que tá acontecendo agora, qual é a nova novidade, sabe? E esquecendo dos problemas que o mundo tem, etc. É sabido que os animes dele são os últimos que usam celuloide, sabe? E é tudo artesanal, pônio, não foi pintado digitalmente, não foi animado com nenhum software, é tudo a moda antiga, etc, etc. E ele falou que o iPad, ele não gosta do iPad, ele falou que como é que as pessoas fazem posições esquisitas e gestos esquisitos quando estão mexendo nele. O iPad lembra plataforma de jogos, a gente tem esse ódio do Miyazaki aos otakus, né? E os gestos que a pessoa faz pra mexer nessa plataforma que lembra jogos são obscenos e me lembram masturbação, um negócio assim. As coisas muito nada a ver, assim. Que depois, em comentários, disseram que, na verdade, ele tava só zoando mesmo, que não é isso que ele pensa. Mas, enfim, foi muito engraçado. Todo mundo noticiou isso e foi bem legal. E como ele já é, tem essa forma de velho, excêntrico, maluco, que não gosta de tecnologia, só somou, assim, ao personagem, assim, que ele faz questão de ficar reiterando sempre, né? Ele curte muito fazer esse papelzinho. Mas o que o comentarista falou é... Eu vou até checar. Certo, então mesmo. Ele comentou que ele estaria zoando o... Não deixaria isso ser uma crítica, né? Mas que ele teria pegado tão pesado na crítica dele, sabe? Pelo jornalista estar usando um iPad, que era pra escrutizar o cara mesmo, pro cara ficar sem graça. É, bom que seja, já mostra que ele é um grumpy old man, né? De qualquer forma. Ele pode ser o que ele quiser, né, hoje em dia. Foi o Jun Akira, que eu não sei se é o mesmo Jun 01 que comenta no GCast. É, pois é. O jornalista provocou um pouquinho, perguntou pra ele sobre o ódio de tecnologia e com o iPad na mão, ele aproveitou pra falar o que ele acha e provavelmente pegou um pouco mais pesado pra escrotizar com o jornalista. É isso aí, ele pode fazer isso. Eu que não posso. E alguns comentários pra fechar. O John01, que eu não sei se é o mesmo Jun lá do Anime Forces que a gente leu sobre o Miyazaki, ele falou no review de... Você é o Jun filho da sua cabeleireira? Cantre! Eu não lembro que podcast que a gente comentou, foi um review que a gente comentou no final, que o Live Video falou, que faz tempo que a gente não fala de nada ruim e tal, ele falou que Cantre, da última temporada de Inverno, é uma boa sugestão de série ruim. Adaptação em 12 episódios de uma light novel, apresenta uma história corrida e confusa, ou praticamente nenhuma, muito fanservice, mais soft que o Chris Blade da vida, no entanto, claro, porque tudo é mais soft do que um Queen's Blade. Por favor, né? Um hentai explícito é mais soft do que um Queen's Blade. E um elenco de senhores de peso. Por esses motivos, fica muito na cara que o anime foi feito exclusivamente para alavancar as vendas dos volumes da novel. Leite não é sexo. No fim das contas, a maioria dos animes baseados em novel e em mangá, eles são feitos pra isso mesmo. Pra alavancar a venda do que realmente dá dinheiro naquele mercado, que é o mangá. Não sei se acontece tanto com novel, mas com mangá é bem assim. E graças a essa série, eu prometi a mim mesmo que ia ter mais cuidado na hora de assistir estreias. Já que tem o péssimo hábito de assistir uma série até o fim, se estiver dentro dos padrões de tosquice toleráveis, e principalmente se forem adaptações de light novels ou erogues. Eu não acho que você tenha que ter tanto preconceito assim com adaptações de light novel e erogue, não. Porque Haru é uma light novel. Haru é uma light novel. Kanyokusou, uma light novel. E os erogues, eles não são. Tem muito erogue com histórias interessantes, sabe? Então não tem por que ter todo esse preconceito, não. Acho que você não deve seguir... Gwen Saga é uma light novel. Você não deve seguir esse padrão por preconceito, não. Deve sim analisar o que você tá assistindo, pra você não fazer igual a gente, que acaba preso com coisa ruim. Não encoraja esse preconceito, não. Bem, Rubens Carvalho mandou dois comentários. Vou ler os dois, que foram interessantes, cada um em podcast diferente. Primeiro foi no Station. Ele falou, cada vez sinto a necessidade de um GKS Station Frex. Eu tenho que dizer que essa ideia já passou pela minha cabeça. Um novo tipo de GCast, um Station especial, Station Hits, Station Tracks, com músicas. Tocar as músicas mesmo, a gente recomenda a música e toca. Mas as pessoas meio que não podem achar e baixar, porque elas vão baixar um podcast com as músicas, vão preter as músicas avulsas pra escutarem depois. Eu não sei, as pessoas gostam disso. Eu meio que entendo, eu escuto um ou outro podcast musical, aqueles da Combo, e eu meio que entendo porque eu não sou um music guy, eu não vou correr atrás de música. Não, mas se eu gostar da música, você vai ficar ouvindo ela de novo. Ficar avançando o podcast. Você não vai ouvir de novo, mas como a pessoa já não tá muito predisposta a procurar a música, se ela escutar antes, ela realmente, gostei. Tá, é como se fosse uma playlist, assim. assim, randômico que ela vai pegar e ela vai ter o trabalho dela fazer, né? Vai ser um test drive, sabe? Ó, gostei dessa música, vou procurar. Quando a gente tá só falando sobre a música, ela tá só tocando no fundo do podcast, não dá pra servir muito bem. Eu sobre isso. Vou conversar com ele. Mas acho que é só necessidade minha, então eu fico na esperança. É uma esperança. Não, é sua e só do Dark, ou seja, vai acontecer. Porque se interessa a ele, obviamente. Não, não é uma necessidade minha, foi só uma ideia que surgiu. Não sei realmente se vai adiante. Ou seja, vai acontecer. Eu não sou um ditador assim tão perverso. Ou seja, vai acontecer. Observação, não sei se foi comentado no cast, mas agora que entrei no blog e vi que o post foi o Station... Não lembro qual é o Station, foi um dos dois últimos Stations. Ele falou que ele entrou no post e percebeu que o post é regiado de vídeo das músicas. E realmente, os dois últimos Stations eu tive uma trabalheira do caralho. O segundo foi um live de aplicação dos vídeos, né? Cara, eu descobri que japonês tem uma mania irritante de tirar... Do YouTube, dos outros sites de streaming, os clipes. O que não faz o menor sentido, porque o clipe é um material de divulgação do artista. Então, pra que serve você tirar o clipe do YouTube por violação de direito autoral? Como assim violação? É, mas é que nem o trailer do Thor da Comic Con, que o pessoal tá pagando pro Gazetão, pra ele também é material de divulgação. Cara, eu não entendo isso. Beleza, eles lançam, eles vendem o clipe em DVD junto com a música, mas não serve pra vender, ele serve... Assim, em primeira instância, como divulgação. Então, enquanto os cantores daqui do Ocidente estão fazendo seus canais e botando eles próprios seus clipes no YouTube, e, enfim. No Japão só a Avex faz isso, acho, mas não. Não, tudo a Avex não tem no YouTube mais. Tem, mas ele tem um canal oficial dele, não tem não? Tem, qual é oficial? Acho que tem. Eu não sei. Sei que a Yumi você não encontra no YouTube, é um inferno. E a gente. E ouçam gravadores japoneses, a gente encontra do mesmo jeito. Porque tá tudo lá e eu ainda me dou o trabalho de fazer um post enorme com muitos links, mas só pra escrever. Porque se você quer achar um link de algo que foi falado no podcast, vai estar tudo lá pra você achar fácil. Porque se você encontra o stream, você encontra pra baixar. Você encontra. Então, pra baixar, você encontra mais fácil. É. Então, a gente coloca pra baixar, o povo baixa. Vocês querem tirar do streaming, o povo baixa. Pior ainda. Aí mesmo que é crime, seus idiotas. Toma que vocês vão à falência, todos vocês. Todos esses garotinhos ficam desempregados. Tadinho. O Luan tá olhando com a cara aqui. O que foi? Sono. Ele disse que assina o feed do podcast, visita raramente. Shame on you pra mim, shame on you pra todo mundo que faz isso, porque é bom visitar o blog, dar os paid views pra gente e ver que a gente posta lá e também esses extras que eu coloco no post. E o segundo comentário dele foi do último agora, Shogunato Tokugawa, que ele falou: Dark Live, eu leio um Shogun, é exatamente isso e com muitos detalhes sobre esse período da história japonesa, exatamente isso que a gente comentou no podcast Shogunato Tokugawa. Ele falou que as mulheres tinham um papel fundamental de administradoras das riquezas, como esposas samurais, as que detinham a casta. Além de cuidar da casa e da ordem administrativa, são os kokuis, o dinheiro que a gente comentou, o arroz, aquela quantia de arroz que a gente comentou, dos maridos samurais, elas também contratavam vassalos e compravam armas. E claro, muito arroz, peixe, saquê e geixas. E aí acrescenta, né? Com relação às geixas, veja o poder que elas tinham na mesma época, junto com as administradoras da casa de chá, com alimentação, entretenimento e mantendo a ordem. E ele recomenda que nós leiamos Shogun, que é um romance, etc, que fala sobre essa época, a gente vai se arrepender. Eu conheço esse romance de nome, eu sei o tamanho que ele tem. E o Rubens, Rubens, você movimentou uma certa discussão entre nós hoje mais cedo no MSN, porque assim, você leu Shogun duas vezes no ônibus, e você vê um tijolo. Ou seja, eu, a menos que ele more no Rio e trabalhe na Bahia, ou então o Dark sugeriu que ele começou então a ler no ensino fundamental e terminou agora, terminando a faculdade, né? Quantas horas ele passa no ônibus por dia pra ele conseguir ler duas vezes Shogun? Eu não sei, cara. Shogun tem mais de 1000 páginas brincando, né? Você chega a 2000. As minhas leituras de ônibus costumam ter normal, 300 e poucas páginas. Eu demoro séculos. Eu também. Demoro muito pra acabar. Mas é porque também tinha. Eu tô com um livro de contos de ficção científica que foi lançado pelas imóveis. Não termina até hoje, que é porcaria. Se bem que a gente tem que lembrar que a nossa cidade, a gente passa 5 minutos dentro de um ônibus, 2 dentro de um carro. Eu passo um pouco mais que eu moro longe, né? Que eu passo meia hora dentro do ônibus. Uma hora indo e voltando. Depende de onde eu vou, se for pro céu. Então, e... Mas assim, foi engraçado, assim, imaginar. Como diabos, ele conseguiu ler Shogun e ir de volta. Pra ver que o poder de parar um tempo, né? Talvez, cara, ensina pra gente. E por último, é um tipo de comentário que eu gosto de receber no GCast. Teve uma outra que parece que ia fazer um trabalho sobre direitos autorais no Japão, algo assim. Não lembro. E falou que ia usar muito do que a gente tinha comentado. E essa aqui já foi pra um outro lado. Ela fala, eu não sei se é uma mulher, ela chama Niu, parece ser. Uma mulher, pelo jeito de escrever, não tenho certeza. Ela falou: eu quero fazer pós ou mestrado no Japão, mas nem sei por onde começar. Gostei de ler seu post, que foi um podcast sobre as viagens ao Japão que a gente gravou com o Juba e o Iorra. Mas acho que é apenas um país como outro qualquer, né? Ela se apaixonou, mesmo assim ela se apaixonou, e seria. E ela perguntou: seria educado pedir que escrevesse algo sobre as faculdades, estrangeiros estudando e morando lá? Alojamento, apoio do governo, essas coisas. PS, tem um anjinho que levarei de 5 anos. Imagino que seja filhinho, talvez. É, ou filhinha dela. Então tudo tem que ser pensado e repensado. Beijos e parabéns. Eu não sei, é o tipo de coisa que a gente não tem essa informação, mas a gente pode montar pra fazer um post, ou até pra fazer um podcast. A gente tava até com umas ideias, né, live de tá vendo aqui os DVDs do Tang, muito distraído. Tô escolhendo, é que tá na hora de ir embora, tô escolhendo quais que eu vou levar de início. Eu vou querer outros que estão aqui na sua lista, mas os mais urgentes são esses aqui. Que é uma pilha bem grande, né? Que urgente. Até parece que eu vou ver tudo, né? Mas não, é que assim, tem uns que eu quero, mas estão em CD junto com uns que eu sei que você quer. Tipo, as continuações. Tipo o Droaga que tá com o Shem, eu quero o Shem. Não, as continuações de Higurashi estão junto com o Nanoha. E acho que você vai querer ver Nanoha antes de mim. É, e de qualquer forma você vai ter que ver primeiro o Higurashi, né? E Higurashi eu não vi um e não vou ver nunca mesmo, então... Você não vai ver nunca? Então me passa, porque eu quero ver Higurashi. Eu vou ver, nunca tu fala assim, vou demorar. Não, o Higurashi tá em lista de prioridade, se me passar eu vejo logo. Deixa eu terminar então, como eu falei, presta atenção aqui só um minuto pra gente fechar a porcaria do programa, cacete. Eu quero a sua opinião. Mas eu tô falando que a gente teve 10 pra esse programa, Daniel. De ir pro Japão, trabalhar no Japão, estudar no Japão. Não, a gente não quer fazer isso. O programa vai ser sobre isso. A gente vai ver se dá uma pesquisada, conversa com uns trabalhadores japoneses que a gente conhece aí, pra fazer um especialzinho assim de... Porque a gente já fez um especial turismo no Japão, né? Eu sei que é Glass. Então, a gente vai fazer especial assim. A gente fez especial Playboy que foi fazer turismo no Japão. Agora eu vou fazer fudido que quer ganhar a vida lá. E vai sofrer muito. E até... vai trabalhar em fábrica. Não, e até nesse âmbito acadêmico, a Glécia, eu sei e que sabe... vai aparecer outras horas dando oi pro Brasil. Nesse âmbito acadêmico, eu sei que a Glécia sabe bastante, porque ela já ponderou bastante pro Japão, então acho que ela tem um conhecimento de como funciona e estudar lá. Então, João, a gente deve juntar esse pessoal a gravar alguma coisa. Acho que fica melhor em áudio. Bem, é isso, né? Agora a gente tá exausto. Foi um podcast enorme. Editado esse troço deve ter ficado quase 2 horas. Então, tchau, boa noite. São 00:20 e eu tô com sono. Antigamente era o contrário, né? Começava e terminava feliz. Dessa vez a gente demorou muito, cara. Foi assim, faz tempo que a gente não grava de questão grande. É porque eu fico muito feliz gravando com o Luan. Luan nos inspira a falar mais merda que o normal. Pois é, a culpa é do Luan. Porque o Luan é tão normal que é legal você falar merda pra chocar ele. Aham. Quando só tá eu e você, nada que eu vou falar vai te chocar. E vice-versa. Agora o Luan é legal ver a reação dele de meu Deus, quem são essas pessoas. Então anima você a tirar o que tem de pior dentro de você e vomitar em cima dele. Não, mas agora eu tô começando a realmente pensar no aspecto legal disso. Porque você tá preocupado. Vocês vão começar a se comprometer muito com a justiça, cara, e eu quero estar longe disso. Cara, Kodomo de cara é tranquilo, ele só fala disso, sabe? Mas, mano, peraí, deixa eu só deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não consumo pornografia infantil, eu só leio Kodomo de cara, sabe? Eu não sou um monstro, eu não molesto crianças. Isso é tudo uma brincadeira, entendeu? Luan, eu também. Não, enfim. Deixou curioso, foi 34.5. Eles têm um feriado que acontece ano sim, ano não? Cara, se fosse... Cara, aqui no Brasil, feriado... O feriado, ele pode acontecer, sabe? Num ano ele pode acontecer num domingo. No outro, ele pode acontecer... Ah, faz sentido. Deve ser isso, ou não. Tá vendo como eu disse? Não, seria muito legal se fosse um feriado... Sei lá, ele passou 3 anos sem acontecer. Aí, do nada, ele vai lá e acontece 3 anos só. Saca? Mas ele é auto-manifesto? Quem é que tá mandando? Eu não entendi, não. Ele acontece, assim, do nada. As pessoas simplesmente sabem. É, o governo, ele meio que todo dia, ele faz algum... Cara... Tá, vamos pular. Todo dia o governo francês roda a Carla Bruni e vai lá. E roda uma roleta maluca. Que se cair... Bom, se for a Carla Bruni, cara, rodando a roleta maluca... Que se cair no feriado vermelho que tem piscando lá, é feriado. Uau. Isso, ou foi, então, isso foi bem sexy, que eu acabei de fazer. 34.5 pode ser também um dia que só tem meio expediente, por algum motivo. É, faz sentido. Luan é muito esperto, né, cara?